Brasil! Brasil, Rio de Janeiro, terra das Olimpíadas de 2016. A Tosco Chanchada Translations traz para o Brasil curso intensivo de inglês para ladrões Zé Pequeno. Zé Pequeno, caralho. Agora é Joseph Little, Itson. Itson é tá ligado. Hey! Aí, rapá, você que é um ladrãozinho de merda, desatualizado? A parada aqui é globalização. Se você não der um update, você vai passar fome nessa Olimpíada, rapá. Com meu novo curso, você vai aprender a roubar os gringos na língua deles. Itson, Itson é tá ligado. É um método prático, fast e eficiente. Vamos ver aí um ladrão que vai roubar os gringos que não comprou o nosso curso. Solta aí. Aí, maluco, passa a grana. Sorry, boy, I don't speak Portuguese. Bye-bye. Sorry, man. Aí, tá vendo, brother? Venda perdida, cliente insatisfeito. Esse aí vai ter problema quando chegar na quebrada, rapá. Agora solta aí, o cara que comprou o curso de Joseph Liro e tá atualizado. Ei, Yankee, send me your money, motherfucker, now. Olha aí o puta bullet in your fucking head, man. It's on. Oh, ok, take everything, all money. Aí, rapá, é assim que se faz. Ladrão que estuda se dá bem na vida, rapá. E se você não tiver inteirado das paradas, você fica pra trás, só vai virar ladrão de chicken, tá ligado? Tá ligado? Você sabe que é Itzon. Curso de inglês intensivo para ladrões Zé Pequeno. Zé Pequeno, caralho. É Joseph Little, rapá. Desculpa. Palavra errada, rapá. Desculpa é sorry. E não pode furunfar com a guia. Cursos intensivos para ladrões Joseph Little. Adquira já o seu. Manda mais uma pra gente, porque tá começando mais um Tosco Chanchada Podcast. Aqui é Anderson Meira, vulgo perna, junto com Zé e quem mais? Estamos aqui... Pra rondar sua raba, filha da puta. Vai tomar no seu cu. Pega na minha pichirica. Cala a boca, véi. Tô aqui com o alemão também. O alemão tá com ovo na boca, gente, então deixa pra lá. Pera aí que eu vou tirar. O alemão mais bonito do podcast agora é Nicolau, nosso querido amigo. Salve, salve. E o idolatrado, amado, excomungado, rachado. Oi, tá certo? Nosso, na novidade do podcast, o padre. Eu sou o lésbico. Ui! Hoje não é padre exposed, né? Porque esse episódio um dia a gente... Ele tá pagando uma mensalidade pra gente aqui, então nós, enquanto ele estiver pagando, a gente não faz o Padre Exposed. Mas o assunto hoje é muito melhor, porque a gente vai falar sobre algo que é muito bom, é uma delícia e etc, etc, etc. Hoje a gente vai falar sobre os defeitos das mulheres, né? Defeitos das mulheres. Como nós somos pessoas que conhecemos muito o universo feminino, né? Nossa. Ah, tá. Conhecemos muito. Acabou o podcast. Hoje nós vamos destrinchar aí algumas coisas mulheres. Vamos destrinchar aí algumas coisas que os marmanjos não têm coragem de falar pras mulheres. Nem a gente, né, cara? Mas enfim. É porque mulher não é comigo mesmo. Eu gosto de adolescente, cara. Ui. Eu também. Bom, já que o seu nonô já começou a falar merda aqui, padre, chama a música do e-mail, meu filho. E-mail aí, caralho. Começando mais uma sessão com blá, blá, Blah! Gostou da vinheta, né? Você tá gomitando. É o gomito. É o gomito. Com vários e-mails e comentários. Feedback positivo neste último episódio, alemão. Positivo e operante. Inclusive com pessoas ilustres aí, né, cara? Vários conhecidos citados em vários episódios aqui do Tosco. E um internacional ainda por cima, cara. O primeiro importado. Ui. Do Tosco, Xuxador, pois. Com exceção do Alienígenas na América, né? Ah, mas você não conta, né? Que, aliás, antes da leitura dos e-mails, eu quero informar a todos os ouvintes do Tosco Chanchada que terminou a divulgação, né? Do Prêmio Podcast. Do Prêmio Podcast 2009. Você, né, nosso ouvinte, fique sabendo que o Tosco Chanchada foi acusado de fraude nos votos, né, cara? É isso aí, o Mensalão. É, nós somos um dos 12 podcasts que foram desclassificados pelo organizador do Prêmio Podcast 2009. É isso aí. E fica a critério de todos, né, acreditarem se isso é fato ou boato. É fato. É, a galera tá... É, a verdade é que não é mentira. É, é a verdade. A verdade nunca é mentira e a mentira é sempre mentira, né, cara? Aliás, a gente pode falar aqui que é mentira ou que é verdade, porque falar todo mundo fala, né? É, falar todo mundo pode falar o que for, né? Agora eu quero ver é provar, né? É isso aí. E eu queria saber também o que as pessoas ganham com certas afirmações, mas enfim. Vamos pros e-mails, né? Antes vamos parabenizar o Alienígenas da América. Verdade, cara. Que nada foi muito merecido, são os melhores mesmo, depois da gente. Um abraço ao Álvaro. E ao Léo. Ao senhor Léo Farias e Caroline Cat, né? Aí os vencedores do Prêmio Podcast 2009 na categoria Humor pelo voto popular. E vale lembrar, cara, que o projeto aí do pessoal também, o meupodcast.com, ganhou também, cara. Com o melhor site. Bacana, eu achei bacana isso aí também, cara. É isso aí. Vamos pros e-mails, alemão? Recebemos um e-mail muito esperado. Mentira. Muito aguardado. Mentira. Recebemos um e-mail, ponto, que diz: meu nome é Augusto, moro aqui em São Paulo, capital, e estudei, convivi com alguns integrantes do podcast. Vinícius, Alemão e etc. Ui. Sabe quem é o Augusto Seone de Oliveira, perna? Cara. Você lembra do morto que a gente falou? Do morto? Verdade, do morto no, nos episódios sobre infância nos 80, né? Isso mesmo. Verdade. Então, o morto é o morto. Eu descobri agora que ele chama Augusto. E ele disse: como estou longe já há algum tempo de Marília, foi uma surpresa pra mim quando ouvi... ouvi o Vinícius. Me falou de um podcast no qual ele participava. Então resolvi ouvir alguns podcasts para conferir a qualidade. Dou parabéns para toda a equipe deste podcast pela qualidade e diversão que eles proporcionam aos seus ouvintes. Um abraço por trás, Augusto Seone de Oliveira. Vulgo morto. Morto que estudou com a gente aí no, sei lá, primeiro, segundo, terceiro colegial. E ele era muito zoado. Olha, mano, mas é algo de vocês, assim, esse lance de se cumprimentar abraçando por trás, cara? É algo nosso. Ah. Quer ver como é que é, Bernardo? Vem cá. Não. Chegou um e-mail também do Bruno Zub. Zub. O quê? Zub. Zub. Que foi o rapazinho aí, né, que deu uma sugestão de episódio pra gente, né, de tema, que a gente não vai falar agora, porque senão estraga a surpresa. Ai. E fique sabendo, Bruno, que a sua dica foi aprovada aqui pelos... Pela nata do Tosco Chanchada. Já tá arquivado. E em breve esse episódio aí vai acontecer. Se você tem algumas sugestões de pauta também, você pode mandar pro e-mail @toscochanchada.com. Que se a ideia for interessante, a gente faz um episódio a respeito. Que a pauta certa é interessante, agora a pauta livre eu não gosto. É uma boa. Aliás, pauta livre também, né? Foi um dos acusados de fraude. O Mensalão. Desses daí eu não duvido, viu, perna? Cambada de viado, filha da puta. Que isso, cara? Que isso? Tudo. Tudo gente boa. Tudo gente boa, cara. E o Fer, Nandinho Beiramar. Nandinho Beiramar, né? Mais conhecido como Senhor Seu Panda. Isso aí, que trabalha no zoológico lá em Campinas. Abraço a toda a galera do Pauta Livre News. Fiquem ligadinhos no Tosco Chanchado. Aliás, nem precisa falar, né? Porque eles são nossos fãs de carteirinha. É isso aí. Júnior Batista, 15 anos. O cara é de Itu, alemão. E é estudante de web design. Ô, coitado. Oh, meu conselhos. Deus. Qual é o conselho, alemão, que você, né, profissional da área, dá pra aqueles que estão ingressando na área de design, cara? É, eu quero que ele mude de ramo. Vai procurar algo pra fazer que dê dinheiro, filho. É, vai encher uma laje. Vai bater um concreto. É, vai levar um tanque de roupa aí, cara. É, porque o web design é uma profissão ingrata. Mas se você gosta disso, continue estudando, rapazinho. É um conselho que eu te dou e fica ligadozinho. Sou o novo ouvinte do Tosco e mesmo com a chuva de ontem, eu mijei de rir. Eu não entendi a analogia, perna. Porque quando chove, ninguém mija. Tranca, né? É isso que eu quis dizer, né? Vocês esqueceram de falar das irmãs e... As irmãs e... Diego e... E a Daniele... Isso é você que tá falando, cara. É verdade. Episódio 23 mais 1 foi um episódio super sério. Não devemos levar, né, o episódio por trás, cara. É isso aí. Aí ele diz, seus pervertidos, queria que aqui tivesse uma galera pauleira que nem vocês pra eu me divertir. Olha aí. É, tá fácil então, né? O cara lá em Itu e quer pauleira. É, e quer diversão ainda, né, cara? Ah, danadinho. Ele acha que é de graça, né? É. Aí ele diz, seu Nodô, encomendei uma garrafada de São Tomé pro meu pai. Ainda bem que já te teve faz 15 anos, né? Porque você deve ser filho único. É, e ele quer saber se o seu Nodô aprova, cara. A quê? Garrafada o quê? É. Eu tomei essa porra, filho. O que que é essa merda? Na propaganda diz que o seu Nodô aprova. Mas aquilo lá é cor do Hendrix, aquele desgraçado. Eu nem conheço ele, filha da puta. Como é que é o nome desse homem aí? Júnior Batista, nome de jogador, nome de corte zagueiro, cara, tem. Ô, Júnior, vai se fuder, filha da puta. É isso aí, Júnior, grande abraço e... Fica o quê, alemão? Aí fica ligadinho. Um abraço pro Igor, que mandou uma lista aqui de 40 coisas que um homem pelado não pode ouvir de uma mulher. E a lista é muito grande, sem chance de ler tudo isso aqui, cara. Mas valeu, Igor. E mande outras listas pra gente aí, cara. Que a gente não lê também. Um comentário internacional que, a propósito, eu achei... Que era do Quarto Sinistro no Sacaneando, né? Como sempre. Aquele menininho... E como sempre. Né? Peralta, né? Ui! É do Fernando Dias, cara. Ele é lá de Lisboa, alemão. Ora, pois. E o que ele diz aí? Ele diz... Boas, meu nome é Fernando, sou de Lisboa. Estou a acompanhar o podcast há algum tempo. Pelo que já ouvi, acho fodástico. Ô, pera, mas o cara tem gírias brasileiras, cara. Então, mas é que a gente fala muito fodástico, né? Tanto que ele coloca entre parênteses aí, deu um destaquezinho legal. Ah, né, falou brasileirês aí, né? É, brasileirês. Quanto ao episódio 23 mais 1, não aguentei quando falaram que Anselmo é nome de tiozão viado. Aqui no meu trabalho tem um viadão com o dito nome, Anselmo. Fiquei a rir tanto que o pessoal aqui à volta ficou a olhar. Bem, continue com o óptimo e trabalho. Cara, é muito estranho quando alguém escreve certo, cara. Valeu aí, Fernando Dias, nosso ouvinte diretamente de Lisboa, né? Internet. E se continuar assim, cara, o Tosco Chanchada em breve vai ser motivo de demissão por justa causa. Internacionalmente. Socorro. Eduardo Coço, que faz tempo que não manda nada, né, cara? Ó, Eduardo Coço. Acho que eu falei a mesma coisa quando você leu o outro e-mail dele a primeira vez. Mas 31 anos, São Paulo. Depois de um cast que não gostei muito do Rockstars, porque ele é pagodeiro, né, Perno? Não sei se você sabe. Ah, é? Ele é vocalista da banda Tindolelê com Salgadinho. Ui! Aí ele diz, esse sobre o mundo gay foi hilário, mas me disseram que um de vocês gosta de um 120. Isso é verdade? O que que é isso, Perno? Então, o que que é um 120, cara? Eu suspeito que é um fio terra. Acho que ele deve explicar aí no meio do caminho aí. Segue, segue. Bem, ri muito, dou meus parabéns pelos casts. A propósito, 120 é um 69 com uma garrafa de 51 enfiado na bunda. Valeu. Ih, rapaz. É, quem toma pinga pelo cu. Não, mas qual participante que seria, cara? Ah, tem que ser um participante bem cachaceiro, né? Ah, deve ser o Vinícius. Puta que eu pariu. Eduardo Coço, valeu. E cuidado com o 120, hein, cara. Queremos agradecer também ao Zé Black Sheep, que falou que esse episódio 23 mais 1 tinha que ter o pessoal do Pirata Cast, mas foi ele que falou. Jabur Hill, aquele abraço. Agradecimentos aí ao Kio, né? O Caio César aí do Farrazine, que ouve direto o Tosco Chanchado lavando a louça. Cara, será que isso é um motivo aí pra, assim, pra acelerar o processo de lavagem de louça, cara? Não. Não, acho que não. Mas de quebradeira de prato, quem sabe? É, pode ser. Abraço pro Tourinho, do Pauta Livre News, Hugo Soares. Abraços aí ao Taz, né? Que falou que lá em Campinas, cara, Os viados que tem lá vieram daqui de Marília. Ó, cara, uma parte acredito que sim. É que Marília fica entre Campinas e Rio Grande do Sul, né, cara? É, então. Então você já pode. Vieram de Marília, mas passaram por aqui. Abraço também ao senhor Seu Panda. Né, que disse que o Leonardo Bob deveria ter participado do episódio 23 mais um. Ao senhor Eduardo Salles Filho. Olha só, hein, perna. Lá do Papo de Gordo, né, irmão? É. Gente grande ouvindo Tosca Chanchada. É, rapaz. Gente de peso. E ele falou que depois que ele acabou de ouvir o podcast, ele chegou à conclusão de que realmente nós dominamos o assunto viadagem. É verdade. Ui! Abraço ao padre, ao Thiago... O Coringão. Thiago Joker. Que diz que fazer podcast sobre coisas de viado é coisa de viado do caralho, né? Não é ser só viado, é viado do caralho. Ah, se o cara é viado do caralho, não é bom. Deve ser o viado do cu, né, cara? É, ele mandou um abraço a todos, menos pra mim, cara. E ele disse por motivos óbvios. Muito triste, cara. Mas, Thiago, o Perna gosta por trás, o abracinho. Ah, é. Assim, Perna, quer ver? Vaza! Aí é o filho de Jaque, né? Filho de Jack. Jackson. Ri como se o mundo fosse acabar quando vocês começaram a pirar em cima da definição de viado. E aí ele faz aquela citação, né? Aí ele que tá falando, né, Perna? É. O que, que ele falou? O que, que ele falou? Jackson diz assim... Eu acho o homem bonito e dou a bunda, mas não me envolvo emocionalmente, então não sou viado. E todas as variações do tipo. Grande abraço, valeu, Jackson. Ao Maru. Mago. Maru, que é um grande conhecedor aí da pornografia, cara. Se você tiver dúvidas sobre... É verdade? Pornografia, converse com LR Maru. Olha só, eu não sabia disso, não. Do Nerd Express. Aliás, mandando abraço pro Grafo, né? Claro. Esse episódio foi... bastante inspirado nele também. É, ele é outra pessoa que... Além do Leonardo Bob, né? Abraço também aí ao Pablo Assis. Abraço... ao Bruno Azulão. Abraço também pro Greg e toda a galera aí do... Ah, Luciano também, cara, que faz o Lente Aberta. E a todo o pessoal aí do Nerd Express, se eu esqueci alguém. Abraço para o nosso querido Roldão, vulgo The Big Hold. Ele já tá se autodenominando o Big Hold. Foi uma invenção nossa isso. É. Portanto, já tá registrado. Pague os direitos autorais. E ele diz: bom, pra quem não sabe, o Rodão foi o membro número 69 da comunidade do Tosco Chanchado no Orkut e ele ganhou um prêmio que foi o 69 com surpresa do Fernando. É, cara, em breve vai chegar aí, cara. E ele diz: Fernando via Sedex mais 69 com brinde. Top, top. Que não, vamos cair pra dentro. Quer dizer, ele quer mesmo que o Fernando enfie o nariz no cu dele. Bom, cada um, né? Sei lá, cara. E o Fernando disse que topa também. Lembrando que o Fernando é a pessoa... que o Fernando é a única pessoa no mundo, além do Perna, que fica mais alto quando tá deitado, por causa da napa. Quando ele tá deitado, parece um barco à vela. E o Rodão deixa o endereço dele aqui, Jardim Angélica, número 666, Guarulhos, São Paulo. Fácil, fácil. Quem quiser ir lá comer, aí diz, parando de palhaçada, queria dizer que o Tosco Chanchada é um dos meus podcasts site favoritos. Já ouvi todos e agora toda segunda-feira eu escutei uma segunda vez os episódios antigos. Não entendi nada do que, cara, ele escreveu. Eu acredito que ele tenha feito aí... Maratona Tosco Chanchada? Maratona ida e volta Tosco Chanchada, cara. É, ele gosta de uma ida e volta pelo jeito. É, maluco, maluco. Ele diz, podcast excelente, parabéns a todos os integrantes e colaboradores. Baba Ovo Detected. Ui. Não precisava falar isso. Grande abraço, senhor Big Hood. Comentário também do Newton, de Uberlândia, Minas Gerais, 36 anos, projetista. É mineira. Ele diz o seguinte, muito bom, pode. Vocês esqueceram de falar dos testes para detectar viado. O melhor e o mais eficiente, que é o susto. O cara entrega mesmo. Ah, rapaz, falando nisso, eu me lembro de uma pegadinha, acho que no Faustão, que o cara toma um susto e realmente, cara, entrega ali. E ele falou que o outro clássico também pra se detectar viado é a forma que o cara olha as unhas e olha a sola do sapato. É, eu já ouvi falar. Você já ouviu falar isso aí, Perna? Não. Olha as unhas aí então, Perna. Deixa eu ver se é viado. Perna é viado, gente. Sobre Campinas, uma vez ouvi uma versão diferente sobre o porquê da fama da cidade. Dizem que haveria o primeiro encontro gay em uma cidade que não me lembro onde. Pelotas. Porém, algumas das excursões acabaram se encontrando em Campinas. E os gays adoraram a cidade e acabou sendo lá o primeiro encontro gay do Brasil. E a viadada foi ficando por lá até hoje. Caralho. Cara, lá deve ser a cidade que tem mais inseminação artificial do mundo, né? Socorro. Abraço, Newton. Cara, com 36 anos ouvindo o Tosco Chanchado, tem uma galera que... Olha que honra, hein, cara. Um cara se inspirando na gente. É o cara que tem nome de bandeirinha de futebol, né? Newton Aguiar Jr. Chique, né, cara? Opa. Tem também o comentário do Alexandre Bloss, é o irmão da Vanessa, né, cara, que é outro fã de carteirinha do Tosco Chanchada. Ele fala de uma outra versão aqui sobre a história de Campinas, né, que ele fala o seguinte: antigamente os fazendeiros da região tinham muito dinheiro, mandavam seus filhos para estudar na Europa e em Paris. Eles voltaram de lá muito educadinhos, com refinados hábitos europeus, que para a peãozada da época era pura boiolagem. Daí a fama ficou. É, isso aí é plausível, cara, essa teoria. Eu acho que deve ser isso aí. Abraço também ao... Zero. Eu não consigo ler isso aí, não. Zero Cool? Que ele pergunta sobre a música da leitura de e-mail, sobre a orgia de Traveco. Ô, isso é um clássico, cara. Isso aí é do DR, baixa lá, muito bom. Rafael Pinguim. Ui. Ele diz, cara, muito bom episódio. Sobre o lance de Campinas lá... Ih, rapaz. Eu tenho uma prima lá, que pega mais mulher que é muito barbado. Ih, rapaz. E ela falou que nessa história aí tem a ver com a prostituição na cidade. E também do fato de lá ter um curso de moda. Na cidade dos estilistas, menino. Várias teorias sobre Campinas aí, basta saber qual é a verdadeira. Grande abraço, Rafael Pinguim. Aliás, Rafael Pinguim é um cara que comenta bastante aqui. É um cara que tá sumido aqui nos comentários, alemão. É o Sérgio Tuns, do AnimeCast. É verdade. Será que morreu aquela praga? Não, acho que morreu. Com certeza. Eu ouvi falar que ele morreu. O que diz o Igor Leão Lobo? Bad Wolf. Mais um episódio do Carvalho. Quero saber quando vão convidar o Bob do Pauta Livre News. Nunca? Nunca. Isso é fácil. A gente convidou o Igor uma vez, mas ele tomou um fumo tão grande na mulher dele... Eu não vou gravar. E ele não pode participar, então foi o episódio número 14 sobre coisas de brasileiro. É isso aí. É que ele não é brasileiro, é gaúcho, né? E eu não sei porquê, mas o cara falou que é meu fã, cara. Que isso? Você tá maluco? Não sabe porquê, né? Ai, caralho. Esse cara não comentou já, não? É, rapaz, tem um outro comentário do Caio César aqui. Ah, é que lá ele tava falando que ele ia ouvir lavando louça, lavando, né? Louça. Aí ele já ouviu. E ele diz também, melhor frase gay ever. Kyo diz: eu laço o homem bonito e dou a bunda, mas não me envolvo emocionalmente, então não sou viado. Achei que por serem todos do interior de São Paulo, vocês conhecessem a Transviadônica Campinas-Pelotas, mas tá valendo. Eu conheço essas coisas, eu lá ando por essas bandas, rapaz, você tá maluco? Programa muito divertido, a galera não tá exagerando quando diz que estão entre os melhores do gênero. Também acho isso, abração. Porra, cara. Eu também acho. Eu sou humilde pra dizer. Pô, que bacana, valeu aí, Kyo. Aliás... Já vou aproveitar e fazer um jabazinho básico aqui, se você não conhece o Farrazine. Não sabe o que tá perdendo. Não sabe o que tá perdendo, porque é muito bom, muito bem feito e feito com o quê, alemão? Com muito dedicamento, carinho e dedicamento. Ui, ui, ui. Tá que eu pariu. Comentário do Flávio. Fala, galera, comecei a ouvir os podcasts de vocês por influência dos caras do Comboquete. Opa. E porra. Ri pra cacete. Principalmente com a definição de viado no começo do cast. Já baixei os episódios anteriores e tô ouvindo. Abraços, galera. Valeu, Flavião. Agora, para tudo que você tá fazendo, para. Se alguém tá conversando com você neste momento, dá um soco na boca dela. Sabe, se sua mulher tá te apurriando, manda ela pro inferno. Porque lá vem mais uma história mirabolante de quem, alemão? Rodrigo Forrest Gump. Quando o assunto é ser paquerado por homossexuais, eu sou campeão. Na época da faculdade, tinha um cara do curso de direito que era muito simpático comigo. Eu achava estranho, aí acabei com minhas dúvidas uma vez que cheguei atrasado e corri para o banheiro para lavar o rosto e dar uma despertada. O cara me viu. O cara me viu entrando no banheiro e foi lá usar o mictório. Cara, é muito grande esse comentário do Rodrigo Gerdoni. Se você quiser saber mais sobre essa história sórdida, é o comentário de número 33 do episódio 23+1. O Fabrício também comentou que, tirando o Vinícius aí, que falou que o nome dele é nome de viado, o episódio foi muito bom. Recados, alemão? Nenhum recadinho. Ah, nós temos que anunciar que este... Que este é o penúltimo episódio do ano. Este é o penúltimo episódio do ano. O último episódio vai sair no dia 31 de dezembro. excepcionalmente. E depois entraremos em férias e voltaremos somente em fevereiro com muitas novidades para todos vocês. Oh yeah! Isso aí, é. No mais, nada mais. Vamos nessa que tá bom a belsa e vamos cantar aquela musiquinha. Que música, velho? Sei lá, cara. Que música a gente pode cantar? Nenhuma, né? Deixa pra lá. Ah! Leonardo Bob não comentou nesse, né, Pedro? Não. Ele ficou bravo, né? Certeza. Ele é todo mimizento, né? É. Então vamos cantar uma música pra ele. Ah, não. Vambora, vai. Vambora, vai. Valeu. Até mais. Aqui é o Léo. Aqui é o Álvaro. E aqui é a Caroline Cat. Nós somos os alienígenas na América. E você está Peraí. Só isso aí? Como assim? Tu quer que fale o quê? Tu podia gravar com mais emoção. Podcast. Peraí. Para, Budanga. Vamos só falar. A gente também escuta Tosso Chada Podcast. Antes da gente começar, né, a tratar aqui de assuntos de grande importância, né, pro universo masculino, quero dizer a todos os nossos ouvintes, né, que nós não somos machistas, cara. Não sou machista nem um pouco. Piada. Não, é, aí fale por você, né, mas... Olha o cara vem aqui. Fala a gente, né? O cara chega... Primeira vez. A primeira coisa que ele fala é, a gente é tudo viado, é pra não voltar mais, né? Eu sou uma puta, cara. A gente somos tudo viado. É. Fazer uma pergunta. Todo estreante tem mesmo que sentar no colo do Nonô. O velho tá de pau duro aqui, cara. Vem cá, rapaz. Oh, não vem é cá, o seu Nonô, rapaz. Não. De pau duro não é o seu Nonô, não. Esse aí é o perna. E tá mole ainda. Olha por baixo aqui que você vem, que sai do perna, passa atrás do Nonô e entra aqui, ó. E entra aqui, ó. Você sentou na... Fazer atrás, é trenzinho aqui, caralho. Trenzinho. Bom, vamos então, né, pra definição, já que muita gente não sabe, né, o que que é esse ser, né, cara? Então, não... Vamos para a definição. Parece um jardineiro, cara, abriu uma foto, mamãe, aqui é uma pintura. Não, isso não aí não é dá pra entender. Não, que isso é um quadro. Isso é um quadro neoclássico do Jean Auguste que se chama Leda e o Jarro. Vamos lá, alemão. Definição de mulher. Não dessa, por favor. Mulher, uma mulher, é o ser humano do sexo feminino. Esta atinge a fase adulta após percorrer a infância e adolescência. Na infância, normalmente, é dominada em português como bebida. E na adolescência, como bolsa ou na barriga. Abre parênteses. Este último termo de conotação pejorativa no Brasil. Fecha parênteses, ponto, espaço. O termo mulher é usado para indicar tanto distinções sexuais e biológicas quanto distinções dos papéis socioculturais. Ponto. Quer dizer nada, cara? A coisa mais inútil. Bom, já que a gente não conseguiu, né, em nossos bancos de dados aqui, achar o significado do substantivo, né, Zé? Isso. Dessa palavra, nós vamos usar aqui o nosso dicionário de emergência, ambulante, chamado José Ferreira, que ele vai explicar pra gente o que significa a palavra defeito. Defeito é o mesmo que uma falha, ou seja, é aquilo que não condiz com o que se espera de alguma coisa. Que não se espera, né? Bom, exatamente. Então... Isso é o defeito. Tem defeito, não, tudo aquilo que não está de acordo com o que a gente espera dele. Não, peraí, tem defeito que é esperado. Você... Tipo do Windows, né? Exatamente. Tem defeito que é esperado, não só... Não, mas esse tipo de defeito que é esperado, ele é um defeito esperado pelo senso comum. Ele é tão recorrente que ele se torna uma coisa esperada. Qual é a origem, cara, vocês assim, né? Padre, né, que é um grande conhecedor do... Da origem do mundo, inclusive. Qual é a origem dos defeitos das mulheres, cara? A mulher... Eu acho que a origem do defeito das mulheres é na nascência. Nós somos professor de português e o analfabeto. Mulheres já vêm com defeito de fábrica, então? É isso que o padre quis dizer, cara? Eu acho que sim. Vamos fazer o seguinte. Qual é a primeira mulher de que se tem notícia, pelo menos segundo algumas religiões? É Eva. É a Eva. Eva. Eva. E ela já trazia alguns defeitos. O principal, sim, a curiosidade, que fez, inclusive, com que o ser humano perdesse a vida no paraíso. Pensei que era a falta de uma costela. Esse era o Adão. Era o Adão. Era o Adão. Então, mas se ela veio do Adão, ela veio de uma costela. Então, a costela é ela. Falta uma costela. Mas não nela. O que falta é o limão. Ganhou, aí já batizado. Agora sim. Não, mas parece que tem um relato aí de uma outra mulher antes da Eva, cara, que é a tal da Lilith, parece. Como? Lilith. Tem eu não sei que mitologia que é essa, mas procurem no Google aí que vocês vão achar a respeito. E o defeito dela qual era? Cara, tá aí, eu não sei. Cite um exemplo. Eu não sei, mas se a gente tá assumindo, assim, que toda mulher já nasce com... O defeito dela vem antes do Gênesis. Um defeito de fábrica, né, cara? Ela veio antes de Deus criar o mundo, cara. É um defeito. Pode o defeito ser... dela é ser tão inútil que ninguém nem sabe que ela existe. Mas era a única mulher que chegou adiantada. Antes de Deus. Mentira, cara. É só falar que tem promoção na... Você vai ver um monte de mulher chegando adiantada. Que ódio que eu tenho dessa lógica. Mas tem alguns defeitos aí, cara, que tornam as mulheres melhores, cara, mais legais, etc. Cara, um defeito que faça bem pras mulheres. Se a falta de pinto for um defeito, torna as mulheres legais a falta de um pinto, cara. É, aí... Pinto é um defeito, né? É, então. Então, mas mulher... Tá sobrando, tem a mais. É, quando a minha namorada tá com falta de pinto, realmente é bem legal, cara, porque ela não me procura. Os defeitos das mulheres, eu acho que, vindo nos dias atuais, é muito da sociedade, né? Muito dos padrões que a gente segue, né? Uma coisa que eu vejo muito na minha mulher em particular é o defeito que ela tem de querer achar que eu vou cuidar da casa igual ela. Eu não vou. Eu sou relaxado, eu sou homem. Ela gosta de tudo organizadinho, tudo certinho e acha que eu tenho que ser igual. Eu não sou. Calma. Esse desabafou. É um dos defeitos. Nossa. Esse calma, é um dos defeitos, Nicolau, das mulheres. Achar que a gente pode chegar... É... Ele tá chorando, cara. Ele tá chorando. Ele tá chorando. Nossa. Calma, peraí. Tá bom. Cara, meu. O cara ficou descontrolado, bicho. Cara, Nicolau tá chorando. Ficou descontrolado, meu! Um abraço pra Carol! Carol, seu marido te ama! Cara, esse episódio vai acabar isso aí, com casamentos, cara! Isso aí é trauma que o cara já vinha guardando há muito tempo! Saiu! Falar esse negócio em outra hora, porque agora sai do assunto. Ele achou que ele tá no psicólogo, né? Ah, mãe, não fui eu que caguei atrás do sofá, mano. Aí ontem ela me apareceu com espinha. Eu sei que eu sou meio da espinha. Ela fica pedindo pra mim fritar bolinho. Eu não sei fritar bolinho, mano. Aí acaba o papel ali no bidê. Aí fica aquela coisa melando. Baixa a manta pra privada pra quê? Você que abaixa. Não levou a manta da privada. Quando você usa, você abaixa. Mas eu uso, é. Ô, Nicolau. O Tosco Chanchada Podcast volta já. Ei, amigão, a vida tá dura pra todo mundo, né? Só pra você que tá mole. Teu badalo só marca 6:30. Teu pincel agora é broxa. Seu problema tem solução. Chegou a garrafada do seu Tomé, feita com a mais pura catuaba, ovo de codorna, paçoquinha, jurubeba, ovo de pata e caracu. Disponíveis nos sabores Hortelã e Tutti-Frutti. Eu quero gozar. Garrafada do seu Tomé. O seu Lulu aprova. Garrafada do seu Tomé. Eu quero gozar. O que era Maria Mole? Agora é Tripé. Eu quero gozar. O Ministério da Saúde adverte: persistindo sintomas, consulte seu cabeleireiro. Eu quero gozar. A vida com você. Vamos gozar a vida, meu amor. Voltamos com Tosco Chanchada Podcast. Um dos defeitos aí que mais acaba com a gente, cara, é a mulher em relação ao dinheiro, cara. Mulher, cara, não tem limites, sabe? O cartão dela e o nosso geralmente tem um certo limite, mas mulher não tem limites, cara, em relação à grana. Mulher compra até o cartão esgotar e começa a vender as coisas que ela comprou pra comprar outras coisas, né? E ela não tem... usa, o que é pior, né? Comprar, né? É um... Você já contou, terapia, você é já contou a quantidade de pares de sapato que você nunca viu a sua namorada ou sua esposa usando? Não, e tá lá, você fala assim, meu, nunca, você nunca usou isso aqui. Esse aqui também você nunca usou. Fala, ah, comprei, usei uma vez um dia pra ir na feira. E, agora também... não, e agora não serve mais. É, gordou no pé, né? É. Cara, mas no guarda-roupa da minha mulher tem várias roupas com etiqueta ainda, cara. É verdade, nunca, tem mesmo. Nunca usou. Nunca usou, cara. Cara, esses dias eu vi na TV umas meninas vendendo peças de roupa assim, tipo esquema de brechó pela internet. Mas aquilo não pode ser brechó, porque brechó é roupa usada. E as roupas estavam todas com etiqueta, cara. Assim, pessoas compraram. Ah, esse site aí chama hoje.com. Minha namorada entra também pra ver esse negócio. Aí. Vocês já viram na TV, aquele em São Paulo, uma loja que aluga bolsas, umas bolsas de marca, aluga pra mulher sair numa noite ou ir numa festa. Nossa, chique. Cara, aluga aquelas bolsas, absurdo, aquelas bolsas é de 5 pau, cara. As mulheres aluga. Pelo prazer de estar num lugar com uma bolsa de marca, como se alguém fosse reparar. Bom, outras mulheres reparam só. Eu ia dar risada se roubasse. Não, mas tem seguro, essas lojas têm seguro. Cara, mas pra que mulher quer tanta bolsa? Cara, eu não sei, eu uso uma carteira, cara. Cabe tudo que eu preciso. Porque volto pra tudo que eu... É que o homem é mais comedido, mas a gente também, cara. Quando a gente vai sair, a gente vai comer certa camiseta. Comer o quê? Comer o quê? Comer o Dido. Você conhece o Dido? Já comi. Não, mas, ó, falando sério, cara, o homem também. Quer dizer, não com a precisão de uma mulher, mas a gente também vai sair, vai numa festa, a gente escolhe determinada roupa. Mas mulher, cara, ela põe uma bolsa, essa bolsa combina mais com essa pinta que eu tenho no braço. Essa bolsa... roupa aí no mercado, né? Diferente. É. Vai na padaria pra comprar um pão. Verdade, cara, ainda aí... Ela vai trazer o pão dentro da bolsa. Mas pra mulheres, fala pra mim, por exemplo, vocês saíram ontem. Fala um sapato de qualquer mulher que você viu, você tem reparado, algum sapato, qualquer mulher. Não, não repara. Que mulher? Não repara, e elas têm o que mais agora, tem se, sapato. Agora, se você perguntar... 200 pares de sapato. Se você perguntar pra Vanessa, nossa amiga que tava lá, quais eram os sapatos que as mulheres estavam usando no Berlim, ela provavelmente saberia, porque as mulheres... Vai falar mal. E vai falar mal. Tá feio. Vai falar que não combinou. É, fala até a vida útil, né? Olha a sola assim, né? O nível lá, né? O nível imaginário lá que gastou. O pneu, né? Fala assim, aí esse vai durar mais alguns quilômetros ainda. Mas tá aí, cara. A mulher compra essas coisas pra outras mulheres verem e falar... Ela tem mais bolsas que eu. E ela não... é melhor sucedida, mais bem sucedida, né? O marido, o amante dela, o amante dela é mais... que o meu, né? O amante dela é mais rico que... Nossa, o meu. Eu peguei conversa num bar uma vez, aqui no Pacho, que é um bar conhecido de playboyzinhos, né? Digamos assim. De meninas conversando assim... Ai, que carro seu namorado tem? Meu namorado tem um Vectra. Nossa, meu namorado tem um Audi. Quer dizer, elas não estão competindo no carro delas. Estão competindo no carro do namorado delas. É, que tamanho que é o pinto do seu namorado? Conversa, cara. Que tamanho que é o pinto do seu namorado? Ah, não sei. Pinto? É. Claro que pergunto pra mulher do perna, ela sai de fininho. Não, mas... tem uma moto, né? O determinado carro faz crescer pinto, né, cara? Porque o cara não precisa ter pinto, dependendo do carro que ele tem, né, cara? Verdade, cara. Porque ele goza com o carro, né? Exatamente. Então, mas é estranho, cara, porque isso deve dar status, não sei se dá status, entre as mulheres. Porque quando o cara passa com um carro fodaço, a mulher é segundo plano. Tanto que, às vezes, o cara, assim... Sabe aquela perguntinha besta que, às vezes, você vê um carro importado ou uma moto importada, o cara fala assim, não, e com uma mulher gostosa... O cara fala assim, você quer o carro ou você quer a moto? Né? E o cara fala assim, não, eu com aquela moto eu pegaria mulheres melhores do que aquela. Então, a mulher, pros homens, a mulher tá em segundo plano ali no carro, ali no carro importado, entendeu? Tanto que existe o tuning, né? O cara faz o túnel no carro pra quê? Não é pras mulheres, é pros caras. É verdade. É estranho, né? Mulher não gosta de túnel, vê aquele carro tudo enfeitado. Não, é estranho, colorido. Porque, ó, não, é estranho porque, assim, por exemplo, a mulher, ela não sabe dizer a marca do carro, não sabe dizer a origem, sabe, não sabe dizer nada. Mas ela sabe, quando, ela sabe olhar e falar, esse carro é carro de quem tem dinheiro. Quem vai saber falar a marca, tudo, essas coisas assim, são os outros homens que estão ali. Se mas for... é lógico que não são. É uma. Estamos falando de uma parte específica de mulher, né? É, 99% só. Específica, só. Se você for comprar um. Se for comprar um carro. As médicas e advogadas não precisam. Se você for comprar carro com a mulher, você vai perguntar a marca pra ela e falar, eu quero um cinzo. Não são todas, ó. Eu vou ter que agora defender as mulheres um pouquinho. Minhas amigas, por exemplo. Tá bom, 98. Quando passa um carro grande, aquelas caminhonetonas, vira assim, pau pequeno. Não o cara que tem carro grande, tem. Cara, exibidão. Toda mulher se encaixa em algum tipo de Maria. Ou é Maria gasolina, ou é Maria chuteira, Maria palheta, Maria alguma coisa. Toda mulher se encaixa em alguma Maria. E a Maria que não... Não, cara. Como assim? Maria shampoo. Maria, é. Maria precheca. Não, vamos ser mais específicos. Vamos ser mais específicos, Nicolau. Como assim? Peraí. Não. Assim, vamos... A primeira Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. Se encaixou ali já. Galera. É. Depois Maria Costela foi a primeira. Ai, caralho. Peraí, Nicolau. Não, volta. Explica isso aí, fazendo favor. Explica, Nicolau, aí, cara. Porque assim, você acredita, por exemplo. Eu sei que você vai se comprometer agora, mas assim, por exemplo, a sua mulher se encaixaria em que tipo, cara? Cara, eu o que ela. Ô, cara, você tá cutucando ele, cara. Eu na fogueira não, mesmo. Tá... Nicolau, a sua. A Maria o quê? Mapa? Maria. Não, não faz muito sentido, cara. Maria GPS. Então assim. Maria GPS. Então não são todos, né, cara? Não, pera aí. Eu, Nicolau, não, assim, pô. É só 99%, né? É, 99%. A minha ia ser Maria Photoshop, Maria CorelDRAW. A minha ia ser Maria Giz, né, cara? É, nossa, que Maria bizarro, Apagador. Né? É, Maria Apagador. Maria Apostila. Não faz muito sentido. Vai, Nicolau, termina. Vai. Desculpa aí, Nicolau. Perdão, Nicolau. Faz uma galona. Faz uma galona aqui, Nicolau. Gente, eu posso sair do colo do seu nono agora ou não? Não. Olha, ele tá se mexendo aqui, cara. Eu tô vivo aí, ó. Um pouco vivo. Tá tremendo? Se for tremendo... É que você me lembra... Parkinson, cara. É Parkinson. É que você me lembra um coroinho. Não te lembro, coroinha, era eu, besta. Ah, é. E aquela ideia assim, né? Já que a gente. Véi miserável, para, né, cara? Para. Seu nono, volta a dormir, seu nono, por já favor. Já que a gente tá falando de finanças aí, grana, né? E tal. Será que funciona mesmo aquela ideia das baladas, por exemplo, mulher pagar menos, cara? Isso faz com que dê mais mulher? E, não, aliás... Claro que não, cara. Isso aí, como é que as mulheres se sentem pagando menos, cara? Bem, creio eu. Não, na verdade... Menos pobre. Né? Se você fizer uma pergunta pro pessoal que organiza esses eventos, a quantidade de homens e de mulheres é praticamente a mesma. Porque quando o cara olha que a mulher paga bem mais barato, ele fala, meu, vai estar lotado de mulher. Então vai um monte de cara solteiro. E igual o número. Era mesmo. Verdade, cara. Nunca tinha pensado. Na verdade, se você olha um cartaz lá e fala assim, ó, homem é 20 reais, mulher é de graça. Aí todos os caras vão falar, puta, vai estar cheio de mulher lá. E o cerveja na faixa não conta, né? É, não. E aí, meu, lota de cara e acaba dando o mesmo tanto de gente, cara. Igual os números. Meu irmão que é esperto, uma vez ele foi no show do KLB que teve aqui em Mário. Puta que pariu, espertíssimo cara. Esse aí. Ele tava fazendo show do KLB. Aí ele foi, cara, só tem mulher, não tem um cara lá, só tinha mulher no show. É, gritando um Kiko, mulher, Leandro e Bruno, né? Leandro e Bruno. Aí o Leandro e Bruno. Bruno vai embora, quem que sobra na festa? Ninguém. É, elas olham pro cara, ixi, aquele aí tá no show do KLB, deve ser viado. Não adianta nada, cara. O que adianta, pô? Ainda bem que eu não fui, foi meu irmão. É, sei. Cara, outra ideia errônea, né? Isso. É mulher pagar menos no churrasco, cara. Porque eu conheço várias mulheres que comem e bebem pra caralho. É muito mais que... E o homem devia pagar menos porque já traz a linguiça, né? Eu acho que é tudo uma injustiça. O homem tem que pagar pra mulher, o homem tem que abrir a porta do carro pra mulher e não sei o quê. Eu acho que é. Cara, quando o homem tem que esperar a mulher no altar, que coisa... Quando o homem abre a porta do carro pra mulher... Duas opções, ou a mulher é nova ou o carro é novo, cara. É o que eu falei nova, nos episódios. Nova você fala. É nova de... no cardápio. Eu, quando porque a minha é nova. Eu, quando eu tinha um Fusca, eu abria da minha mulher porque só abria por fora. E no book, né? E no book, né? Você não vai fazer a menina. E eu abri até o vidro pra ela, porque ficava uma chave de fenda ali que ele não parava mais. Ô, Zé. Ele não parava mais. Oi. Fechado. Filha da puta. Volta dormindo. Né? Cara, mas você que é um antropólogo aí nas horas vagas, cara. Diz pra gente aí. Não, de onde surgiu? Zé, antropólogo. Era pedófilo. Pedófilo. Não, é uma gíria. Antropólogo é gíria. É pra eu não ser preso depois do podcast. É. Cara, de onde surgiu esse lance de que o homem tem que pagar tudo pra mulher, cara? Eu acho que tem um pouco a ver com a questão da corte, né? Não, eu acho que tem a ver quando Deus falou: Adão, filha da puta, você vai ter que tirar o suor da sua face pra tirar o seu sustento. Eu não sei, tem um pouco a ver com a questão da corte, né? Porque... Corte? É, da questão da... Não, da corte... Que corte? Corte. Cortejo. Não, o cortejo. Ah! É, o cortejo. Há de cortejar, meu garoto. Porque é o seguinte, a gente tem que voltar naquela questão de que a mulher quer segurança. E se a mulher quer segurança, ela vai procurar um cara que tem grana. E uma das maneiras do cara demonstrar que tem grana pra conseguir ter aquela mulher sempre é pagando as coisas pra ela, né, cara? Não, cara, porque se que... o cara não paga as coisas pra mulher, qual é a chance desse cara ficar com ela? Eu acho que ela vai procurar aquele que paga, porque ela quer segurança, só cara. Que isso foi antes do movimento feminista, né? Que exatamente. Que direitos falar. Iguais, sei o quê. Por que você quer direitos iguais se a gente continua pagando tudo pra ela? Era isso que eu ia falar. Eu acho que essa ideia do homem pagar tudo pra mulher... Mas trabalha, quer estudar, quer fazer faculdade. Que a mulher não trabalhava, que a mulher era totalmente submissa, que o homem realmente tinha que bancar todos os gastos. Boa, Nicolau. Da mulher. Você se redimiu agora, Nicolau. Verdade. Não, obrigado, cara. Tava aguardando essa. Uma salva de palmas, Nicolau. Cara, isso é gay demais, cara. Isso é muito, gay. Tanto que eu não participei, né? Eu não tenho nem coragem. Viu? Não, se a gente volta em períodos anteriores, por exemplo, do século XIX... Esse negócio que a gente fala de baile de debutante, né? Naquela época não abria a porta pra mulher do... Não, da charrete, né? Não. Abria a porta do cavalo pra mulher. Mas você fazia mãozinha ali, pezinho. Você fazia escadinha ali pra ela subir. Não, mas naquela época, cara, com 15, 16 anos... Mas você olhava as combinações. Esse negócio de baile de debutante surgiu nesse período, que os caras, os pais das famílias, né, faziam o baile pra apresentar a menina pra sociedade e falou assim, ó, agora tá aqui a menina, ela já pode casar, quem tiver dinheiro leva, né, cara? É o dote, né? Exatamente, o baile de debutante... Vem disso aí, cara. Desde então o homem tem que pagar, cara. Então o baile de debutante hoje não tem o menor sentido, né? Porque as meninas de 15 anos é mais rodada que não sei o que. Vai apresentar pra que sociedade, né? Aliás, o pra baile quem não comeu ainda, cara. Se as meninas soubessem o que significa o baile de debutante, eu acho que elas não ficariam loucas pra fazer um, né, cara? Porque o baile de debutante significa, ó, minha filha tá pronta pra dar, ó. É exatamente isso, cara. Mais dinheiro. Elas não, dinheiro. Você tá falando que elas não iam querer porque é perde tempo, né? Porque já faz isso, já é normal. É, assim. O baile de debutante agora seria com 9 anos. Agora né, é debutante, né? É. Pô, hoje em dia tá feio, cara. Menina de 15, 16 anos já faz suruba já. Faz mesmo. Da hora, cara. Oh, os fotologs que o digam, né, cara? O Zé que... Quer dizer, os fotologs que... Ô, rapaz. Mas é verdade, as menininhas hoje, as mais novas, elas querem se aparecer e eu acho que elas não têm muita noção de como. E elas botam fotos... De lingerie mesmo, nos fotologs, e se competem, e tem um monte de acesso, lógico, né? E elas acham que elas estão abafando, mas na verdade, elas estão se queimando. Não, e a sociedade tá tão idiotizada que elas não sabem a dimensão que tem a internet, né, cara? Pior é que não sabe mesmo, não tem noção, né, cara? Eu ainda vou imprimir a internet, cara. Cara, vocês imaginam assim... Imagina o cara tá lá no trabalho, né? O cara, de repente, entra num fotolog desse, vê uma menininha lá e tal, e chama um amigo pra ver. A hora que o cara... o amigo chega, é a filha do cara. Imagina uma situação dessa, cara. Né, cara. Eu me lembro de um vídeo, acho que não sei se foi o alemão... Não, foi o Hendrix que passou pra mim um vídeo... Ah, bom, porque pornografia eu não mexo. Acho que o pai da menina entra na sala, assim, de repente, no quarto dela... Ah, tá. E... Ah, eu vi isso aí, cara. E pega ela tirando a roupa pra alguém no MSN. Nossa, alguma coisa assim, cara. O cara esbufeteia a menina. Mas ela apanha muito, cara. Muito. É verdade, eu vi. Deixa eu fazer uma pergunta pro seu Nonô. Seu Nonô. Não. Não. Como que era a pornografia antes da internet, das revistas, da impressão? O que você fazia? A gente fazia, comia os outros, comia cavalo, a gente transava com tudo. Tudo, eu ainda hoje transo com tudo. Era época pansexual, vamos, né? Vamos sabatinar o velho aqui. Já quando transei. Você via a canela das mulheres, você ficava de pinto duro? Porque naquela época era só a canela, né, que aparecia. Não, mas... Peitão, louco. Não, mas... Decote. Suvaco cabeludo. Na verdade, eu tenho uma tara por canelas, né? Eu não sei se você sabe, esqueci. Presta atenção, se você juntar as duas canelas, fica um vão ali no ovo. Aquilo lá é chamado de buceta de macaco. Ai, perna, por favor. A gente falou aí do... acho que foi o padre que falou do movimento feminista, né, cara? Direitos iguais e tal. Uma coisa que eu acho estranho é isso, cara. Se é direito igual, então tem que ser direito igual de fato. Em tudo. Então, se uma mulher quer, por exemplo, trabalhar na construção civil, ela tem mais é que bater concreto também, cara. Tem mais é que carregar cimento na cabeça. Ah, é, saca? Verdade. Tem que carregar saco de cimento também. Mas, por exemplo, elas querem direitos iguais. Elas conquistam direitos iguais, mas o salário ainda é menor. Não é, sabe o que é? Enquanto você não igualar o salário, cara, porque, meu, a mesma função, a mulher ganha menos. Enquanto você não igualar o salário, você não tem direitos iguais. Então o homem tá ganhando menos que pague, né? Mas vocês estão viajando. A mulher ganhando menos, o homem que paga. É direitos iguais, deveres, cada um. Deveres é de cada um. Cara, verdade, verdade. Agora eu compreendi, agora eu compreendi. Outra coisa que mulher faz muito, cara, mulher adora gastar, mas é uma indecisão lazarenta. Cara, eu não tenho a manha de ir com a minha mulher pra... Comer a mulher? Na loja? Não. Não tem a manha de comer no shopping? Mulher? Não. Volta isso aí um pouquinho. Volta. Eu sabia. Eu não tenho a manha de ir com a minha mulher. Ah. É, acompanhá-la, né? Quando ela vai comprar alguma roupa, um sapato, cara. Não tenho paciência. Impossível, né? Não tenho paciência. Passeio no shopping. Não, eu vou pra ajudar. Ela pergunta, é essa ou essa? Eu falo essa. Ela leva outra, sempre. Isso é fatal. Não, mas quando ainda decide, beleza, não, cara. Não é decisão. Não é porque ela, ah, eu não quero a sopa, não quero a sopa. Ela quer todas. Ela tá esperando. Não define nenhuma. Ela pergunta, essa ou essa? Ela tá esperando você falar, leva as duas. Verdade. Mas você tem razão, perna. Impossível. Eu também não vou. Cara, eu também não vou, cara. Isso sem contar que às vezes roda 20 lojas atrás de um sapato, aí encontra. A hora que encontra, chega em casa, olha pro sapato, ai, não gostei. Ficou melhor lá. Cara. Verdade, né, cara? Meu, é muito foda isso, cara. Eu já fui com minhas amigas no shopping aqui uma vez, acho que a gente foi comprar uma sandalinha, uma Melissa. Com minhas amigas? Já fui com minhas amigas, cara. Vocês estão... O perno com minhas mulheres, outro com minhas amigas. Ué, e amiga pra quê, porra? Afinal, porra, sexo entre amigos é o que há, né? É amizade. Nossa, mas você com quem? Com as inimigas? É por isso que eu não sou amigo de ninguém. É amizade com benefícios. É amizade com benefícios. Ui. Ave de Maria, cara. A Ju foi comprar uma melicinha. Só isso. Vou ali comprar uma melicinha. Cara, a gente ficou a tarde inteira no shopping. Eles compraram um monte de coisa. Foram todas as lojas. Não aguentava mais. Eu tava saco cheio. Comprou até coisa de homem, cinto. É. Comprou um negócio pra prender celular. Eu sabia, nós ia pra praça de alimentação tomar uma cerveja e voltava. Elas estavam em outra loja comprando outra coisa. Isso aí, vambora, pelo amor de Deus. Cara, e não vai usar nem metade, né, cara? É o prazer de comprar, cara, né? Cara, e quando a mulher abre o guarda-roupa, abre caindo as coisas de dentro do guarda-roupa, vira e fala: eu não tenho roupa pra sair. Isso é absurdo, né? Cara, isso é absurdo, cara. Fala isso, cara. Eu não tenho roupa pra sair. Não, é surreal, surreal, cara. Surreal. E fala mesmo, é verdade. Cara, todas elas, cara. A minha tá invertendo o jogo pra mim. Eu vou sair, ela. Você vai sair com essa roupa de novo? Tipo, você também é obrigado. A falar que eu não tenho roupa. Você também é obrigado a ter um guarda-roupa imenso. Isso é um absurdo ainda, né? Exatamente. Não faz sentido, né? Aí cara? Você falou, Elsa. Você sai com uma roupa diferente, roupa nova, pra te exibir pras amigas? É. Você fala, como é que eu vou ter um monte de roupa se seu guarda-roupa se ocupa inteiro? Cara, a minha namorada, ela também gosta dessas sandálias medicinas. Esses dias ela me mostrou um vídeo da coleção da medicina que tinha umas 200 sandálias. Ela me fez ver o vídeo inteiro, tinha 7 minutos. E todas, ela tinha decorado o vídeo e ficava, eu quero ter essa. Eu quero ter essa também. Vai aparecer uma agora, quer ver? Vai aparecer uma laranja agora que eu quero. Cara, eu falo, meu, tô fudido se essa... Ela... Aluga um filme de Chuck Norris, faz ela assistir inteiro. São 200 modelos diferentes da coleção Verão 2009. Né? Exato. Aí, ou seja, acabar o Verão 2009... São mais 200. Não serve mais. Exato. Eu duro que a coleção Verão, a única coisa que muda pro inverno é que você usa de meia. Academia de Artes Marcial, sangue no zóio, no zóio, no zóio. Todo mundo sabe que as artes marciais deixam a gente mais melhor preparada pra brigar na rua. Então, o que você tá esperando pra vir pra cá? Aqui nós ensinamos você a matar os outros, a bater nos outros até os outros ficarem desmaiados. Nós ensinamos você a quebrar os dentes dos outros com o pé, pisar na cabeça dos outros até sair um miolo pela orelha. Nós tem professor de briga profissional, com facão, inchada e pé de cabra. Academia, sangue nos olhos, sangue nos olhos, sangue nos olhos. Aqui você vira homem. Aqui é o Guizão do www.nerdrops.com.br e eu prefiro ouvir o Tosco Chanchada que ter que assistir pornô chanchada. Cara, uma coisa que eu queria entender é, às vezes a gente chega do trabalho, ou sei lá, chega de algum lugar cansado, tal, você senta no sofá, chega, acaba a novela, né, que a mulher acabou de assistir, tá um silêncio total, você só escuta o volume da televisão e tal. É começar o futebol, a mulherada começa a querer conversar contigo, cara. É, interesse, não interessa pra ela aquilo, foda-se você. Você tá tranquilo, você não tá fazendo nada, você, se você estiver olhando pra parede, ninguém conversa contigo. É você ligar o videogame, alguém fala pra você ir buscar uma cebola, sei lá, na terra do nunca. Por quê, cara? Será que as mulheres são contra o entretenimento de macho, cara? Ela não consegue ver a gente se divertindo sem elas, né? Isso que eu ia falar, cara. É esse que é o problema, nossa, cara. Não, porque, assim, eu tava assistindo... Você tá fazendo musculação, definiu bem, cara, seu abdômen. Tá definidinho, né? Abdômen de cerveja aqui. Esse tempo atrás eu tava vendo televisão, aí quando o Vasco agora recentemente conseguiu acesso de novo à primeira divisão, fizeram lá um poema em homenagem ao Vasco da Gama e mostrou a torcida cantando, e ela falou assim, cara, eu não consigo entender isso, essa idolatria por futebol. Eu virei pra namorada e falei o seguinte, falei, meu, você não foi no show da banda que você ama lá? E falou ficou bom. Na frente da banda, pulando e gritando? Calypso! Né? Não é verdade? Ela falou assim, meu, o fanatismo... É o mesmo, a ideia é você parar na frente de um grupo de pessoas fazendo alguma performance e pular e gritar. Verdade. Pular e gritar. Né? Faz sentido, não, faz sentido. Faz sentido, cara. Se você estiver diante de 11 jogadores do time que você gosta, estiver na frente, em cima. Na frente, em cima. Na frente de 4 músicos, pular e cantar. Na frente, cara. O fanatismo é o mesmo, cara. E de 4 ainda. De 4 músicos. Mas o fanatismo da mulher, cara, é muito diferente. É muito fanatismo. Você vê essas menininhas que vai nas bandas e chora, e se descabela. Linda! E pula dentro dos carros e guarda papel de chiclete que o cara joga no chão e não sei o quê. Ah, mas é que isso aí... Mas é isso que torna o questionamento do Perna um questionamento relevante, cara. Por que que elas odeiam tanto que a gente gosta de futebol, cara? Não faz sentido. Então, mas no caso que o padre falou lá dos chicletes e tal, cara, é que assim... Se um cara chorar num show de rock and roll lá e tudo, e ficar fazendo, aí é emo, entendeu? Então, assim, tem a parada cultural no meio. Só que eu conheço um cara que pagou aí uma grana, até mais ou menos, numa bituca que o Leme jogou do show do Motorhead. É, o Leme. Ah, o Leme pau no seu cu, Leme. É, o problema não é o Leme, é a bituca, cara. Ah, é a bituca. É a bituca, cara. Então, mas... Acho que ele fica passando no cu aqui lá, né? A bituca do Lê. Cara, mas eu fico... Não entendeu, assim, eu queria fumar, gente. Não tinha cigarro, não vendia cigarro no show. É. Mas a pergunta é, se a mulher quer falar algo importante pra você, por que que na hora da novela ela não fala? Ela espera acabar a novela... Porque aí é, entendeu? O entretenimento... dela. Porque aí é a hora de você falar algo importante, ela não presta atenção, cada um tem o seu momento. Depois do Jornal Nacional começa aquele momento de um atrapalhar o outro, entendeu? É, porque ninguém tá prestando atenção. Fica uma hora atrapalhando a sua esposa, depois ela fica duas horas te atrapalhando, entendeu? Pra não rolar sexo. Você falou igual o Bruninho agora, atrapalhando. Atrapalhando. Cara, mas vamos nos comprometer agora. Vocês já ligaram o piloto automático quando a conversa de mulher, assim, longa, cara? Lógico, cara. Imagina. Direto. Imagina. Aí você... A gente escuta assim, blá, blá, blá, shopping, blá, blá, blá, lojas Marisa, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Uísca sachê. Voltar. Uísca sachê. Eu sei porque eu tenho muito amiga, eu saio pra balada com elas, cara, elas começam com esse papo de mulher. Aham. Eu só fico olhando em volta, sei o quê, e tal. Daqui a pouco elas viram pra mim, e aí, padre, o quê? What? Você tá falando com você? Não. Tá totalmente perdido, cara, não dá. E será que mulher tem também, cara, piloto automático? Lógico, né? Cara, tem. Sim, cara. Só que o piloto automático da mulher funciona bem, cara. Você não percebe. Ela chega a responder as coisas. Mulher é boa nisso. Mulher consegue prestar atenção em duas, três coisas ao mesmo tempo. Isso, exatamente. Ah, é verdade. Elas não têm um piloto automático. Elas têm um radar. Elas têm dois canais de... mulher 5.1 surround. Perfeito. Exatamente. Prestando atenção na novela, elas estão entendendo e compreendendo a novela. Você fala com ela, ela vai entender, vai compreender o que você tá falando, vai discutir com você e não vai perder a fala do cigano Igor. Quer dizer que não adianta você chegar na hora que ela estiver assistindo a novela pra pedir sexo, né? Porque aí ela fala, sim, amor, tá bom, depois vê isso. Não adianta então, né? Porque se... Seria melhor se ela não tivesse a percepção. Se ela ficasse prestando atenção na novela, você chegava assim... E amor, rola aquela metidinha. Depois já fala, tá bom, amor. Depois de ver isso. Né? Ela aceita sem perceber. Então não adianta. Mas aquilo que alguém falou aí é muito verdade, cara. O piloto automático delas é o T-1000 e o nosso é o T-800. Porque o piloto automático delas, a gente fica praticamente em coma quando tá no piloto automático. Fica olhando pro nada, assim. Ele fica olhando pro nada, babando com a mão no pinto, assim, né? E fazendo um sonho. Não, esse aí é o seu nonô. É. Exatamente, fica todo mundo meio nonô. Inclusive, o seu nonô tá assim agora, né? Na corda, não, deixa ele dormir. Acordo, velho. Me chamaram. É que o homem precisa de maiores explicações pra certas coisas, né? Isso é uma coisa que eu fico irritadíssimo. É quando minha mulher guarda alguma coisa e eu falo, fulana, cadê meu negócio? Tá lá. Tá aí, ó. Tá aí. O que irrita mais aquele negócio, tá onde você deixou. Nossa. Nicolau, cara. Uma coisa que me irrita é quando ela arruma nossas coisas. A capacidade de síntese dela é absurda, né, cara? Ela abre o guarda-roupa, né? Eu falo assim, amor, o que você tá procurando? Eu tô procurando aquela blusa minha. Meu, tem 40 ali, cara, daquela blusa minha. E elas entendem, né? Elas entendem. Não, mas vai falar pra irmã dela, a irmã dela vai saber qual é. Vai, porque a blusa é minha e não dela. Tem sinais entre mulheres que é incrível, impressionante, cara. Tipo, ela dá uma olhadinha pra outra, já rolou uma frase inteira sobre aquele cara, já falou tudo. É tipo os macacos, né? Quando eu... Incrível. Quando o perigo se aproxima, os macacos só olham um pro outro e já sobe tudo na árvore, cara. Não precisa falar nada. É o instinto macacal. Estilo símio. Cínico. Estilo cínico. Ó, o Hendrix, cara. Ô, rapaz. Cara, e acaba de chegar nos nossos estúdios aqui, né, o senhor Hendrix. Opa. Chegou cedo. Cheguei no horário. No horário de ir embora. Filha da puta. Ô, louco, mas olha a recepção do cara, meu. É que eu não tomou remedinho hoje, cara. A gente tava falando aí que a mulherada tesoura aí o nosso entretenimento, né, cara? E além de tesourar o nosso entretenimento, mulher tem um entretenimento bizarro, né, cara? A começar pela novela. Como se não bastasse a novela, a gente vai pra aquelas paradas tipo chá de cozinha, chá de bebê, chá da puta que eu pariu, entendeu? Chá de cogumelo. Chá do Zete. Não, lembra? É, quando teve a Libertadores de São Paulo lá, o verdade. Zete tomou aquele piadas negócio. Piadas atuais, cara. É isso que eu gosto. Não, se fosse não, Corinthians, se não, fosse não, Corinthians, nem ia estar falando até foi, hoje. Não do Diney, né? Do não, Diney. Foi no 93, eliminatória da Copa do Mundo, quando foi jogar contra a Bolívia lá, o Brasil. Exatamente, isso aí. Cara, olha, me lembrei de um negócio. Não tem nada. Já fugimos do assunto, mas. Você tem que assistir novela, né? Não, eu vi, estava assistindo Globo Esporte, parece que os Bambis lá lançaram uma moda lá, umas roupas lá, escrito Rogério Ceni, blá, blá, blá, blá, blá, e tava o Raí lá e tal, né? Tinha uma camisa. O Sócrates, né? Meu, tinha um modelo que eles mostraram lá, que parecia uma... O Tele Santana jogando, né? Tinha um modelo que parecia uma camiseta regata feminina assim, cara. Rosa e uma outra cor que eu não me lembro lá. Verde, escrito rosa. Rogério Ceni, cara. Ah, não. Caramba, depois... Aí depois não quer que a gente fala, bicho. Eu não consigo entender esses caras, viu? O seu erro foi falar que era feminina, cara. Não vai ficar tão grotesco assim. É verdade. Mas voltando ao assunto, mulher nesses chás bizarros aí, nenhuma mulher quer ser o centro lá do chá, vamos dizer assim, quer ser a noiva. O sachê. É, quer ser a esculachada, mas toda mulher quer participar pra esculachar, cara. Ah, igual nós aqui, cara. Pode ver, geralmente noivas e tal, geralmente elas fogem dessa parada. Mas elas, são, mas elas que são... Não pode criticar muito esse chá de bebê, chá de cozinha, não, cara? Porque ganha um monte de coisa, né? Ganha um monte de coisa pro filho que nasce, pro casamento ali. Que tá começando... Não, eu até incentivo. Eu acho claro, que tem que participar mesmo, né? Eu ganhei cada Tupperware quando eu casei. Tem uma de guardar cebola, cara. No formato de uma cebola, você não acredita. Não vamos, tem muito chá de bebê que é putaria, não é chazinho. É verdade, cara. Não é chá de bebê, é coquetel de bebê. É putaria. É verdade, putaria mesmo. Não tem mais nada a dizer, só isso, putaria. Não, falando em tapoeira aí. Falando em no caminho aqui da casa do Perna, tinha um macaco. Um bazarzinho lá, tava uma plaquinha escrito assim, vende-se tapoé. Ué. Tô falando sério, cara. Em frente ao SESI. Que isso, cara? Isso aí é um tipo de fumo, cara. Ah, falta o R, né? Pô, falta o R, cara. Ué, tem comercial que fala Tupperware, cara. E tem mulher que fala Tupperware. É. Tupperware. Tem reuniões disso também, né? Tupperware quando você tampa o nariz do cara. Tupperware do cara. Mano, nossa. Vida longa e próxima, nós somos do Nerd Express, eu estou aqui com meu amigo Grafo, que tem sonhos eróticos com seu Nonô. Também estou com o Lucas Magu, amigo do Vinícius. Eu estou do lado do Luciano, que ainda não foi para Marília. E eu estou aqui também com o Pablo, que é um dos maiores usuários da pomadinha aqui para a piscina. Todos nós ouvimos o Tosco Chanchada Podcast. Olá, pequena criança. Você tem um sonho, não é? Quer ser ator, não é mesmo? Mas a falta de talento e incompetência falam mais alto, estou certo? A solução pode estar mais perto do que você imagina. Curso de Interpretação Cigano Igor. Você não entende mesmo, não é, Dana? Você que não entende. Eu entendo sim. Entendo, por exemplo, que se o tempo voltasse, você não fugia mais de mim. Com o curso de interpretação Cigano Igor, você pode se tornar um grande ator sem sair de casa. Adquira agora mesmo o primeiro dos 97 fascículos do curso completo, que vem com uma fita VHS com dicas do próprio Cigano Igor, além de uma roupa de cigano lindíssima. E preste atenção! Se você disser que conheceu o curso através do Tosco Chanchada, você recebe um brinde. Uma pauta com todas as 14 falas do Cigano Igor na novela Explode Coração. Curso de Interpretação Cigano Igor. Aprenda com o mestre. Você não entende o que é passar a vida inteira amando uma mulher que seus pais escolheram pra você. Que você não sabe direito como é. Nunca vi o rosto. Voltamos com Tosco Chanchada Podcast. Cara, uma coisa que eu acho sacanagem, o que a mulher faz com o homem, cara, é... Vai achar ruim isso. Calma que Eu vou se explicar. Mulher o bico. É quando a mulher, por exemplo, começa a barganhar sexo, cara. Por exemplo, ela quer... Eu dou pra você e você me paga 100 anos. Não. Não, isso é bem dinheiro. Isso é bem dinheiro pra ganhar, cara. É. Pode ter certeza que a sua mulher é mais cara que qualquer uma, viu, cara? Tem alguns casos, cara, que a mulher deixa o cara aí num jejum violento. Aí no momento em que ela vai precisar de alguma coisa, aí ela resolve colocar a melhor lingerie, passa aquele perfume especial e tal, faz todo aquele clima. Fedo de gambê. Pro idiota chegar lá e mandar ver. Achar que... O homem de tudo. É. Achar que é o fodão. Aí a hora que acaba de fazer o esquema, então, eu tô precisando de um... Ah, não, mas quando é barganha ainda é bom. Quando é um aviso, então, eu gastei não sei quanto. Verdade. Acho que é pior, cara. Pior verdade, foi, cara. Você né? Chega, tá com aquele espartilho maravilhoso, aquela roupa linda assim, você faz aquele negócio bem feito, tudo. Gostou, amor? Gostou. Você que pagou. R$1.500. É. Aí você fala, não entendi, a gente meteu e quem se fudeu fui eu, né? É. cara. Ai, meu Deus. Por falar em fuder. E aquela... E aquelas situações, cara, em que o cara conhece uma menina na balada, ou enfim, a menina se acha a mais gostosona. Som de balada. A conhecedora do sexo, né? Enfim, a Marta Suplicy. Incrível, whatever, que né, cara? Nojento. You are disgusting. Não, ela é conhecida, não diz. Pegar não diz a Marta Suplicy numa balada, hein, cara? É o sonho do mundo. Não é sonho, não, meu. Você vai, agora ele corta. Aí ele te... Mas enfim, de brinde. Você conhece aquela pessoa que é uma grandíssima conhecedora do sexo. Ela, você sai com ela e tal, você fala, beleza, que hoje. Que acorda você com um boquete. Não. Você fala, hoje vai ser foda. Aí chega lá, a mina começa com aquelas gracinhas, dá uma de. Famoso cu doce. Não pode, não sei o quê, não sei o quê. Que muda toda a história, cara. Dá uma de virgem, vamos dizer assim. Pior é aquelas que você leva pra tua casa, leva pra tua câmera, chega a tirar a roupa inteira. Ah, não, a gente se conheceu hoje, não sei o quê. Pá. Nossa, essa é foda, né, cara? Não é foda, essa não é foda. Essa não é foda, né, cara? Então, é que a mulherada não entende assim, que quando o cara entra nesse processo de... Como é que eu vou dizer? Meteção. É, de excitação, vamos dizer. Paldurecança. É, acho que é essa a palavra, excitação. O cara não tem freio, saca? Ele não vai ser assim. Precisa terminar. De repente, aperta um botão, desligou, acabou. Saca? Mulher não. Sei lá, acho que não entende isso. Mulher tem botão, cara. Só que pra ligar demora, você tem que ficar insistindo, é igual carro álcool. Mas o carro álcool pega, cara. Aí é a solução, aí chama de álcool, cara. Olha só! Verdade, cara. Verdade. Agora, no primeiro caso aí do que o Perna falou, que a mulher fala que faz, acontece, chega na hora e nada, eu acho que, sei lá, ela tá querendo fazer o cara de besta pra ter algum benefício em seguida. Tipo assim, ah, vou segurar o cara, vou aproveitar, de repente, alguma coisa que o cara tenha, passear. Ou se não, garantir uma segunda noite. Garantir uma segunda noite. De dar pro cara na primeira e o cara nunca mais ligar pra ela, meu. Nós também somos filha da puta, cara. Tem que dar telefone. Não, mas não adianta nada. A gente, ela dá na terceira, a gente nunca mais liga pra ela. Tá na mesma. Essa burra. Você vai perder uma noite. Não, mas acho que é uma segurança que ela tem de garantir alguma coisa, algum benefício. Seja lá o... Então, mas assim, por que que não é mais light, então, né? Eu acho que essa é o tipo, caso da puta, filha da puta. Ela dá pra todo mundo, mas não dá pro cara. Se você falar ser mais... Ela fica toda putica. Exatamente. Então, eu entendi. Você tá falando assim, ser mais light, assim, não... É assim. Não dá abertura. Isso. Não, é a mulher que, porra, ela faz uma puta de uma propaganda, entendeu? Aí a hora que você chega na hora de conferir o produto, então você fala, comprei no Polishop, né, cara? Ó, eu vou falar uma coisa que já aconteceu comigo. A menina falava na pauta. Aconteceu aqui, mas é o lance do boga. Que a gente vai chegar aqui na pauta. A menina falava que fazia. Chegou na hora, ela falou assim, vamos esperar um momento mais especial. Falei, não vai ter outro. Por exemplo. Especial pra depois eu cagar, né? Depois que eu cagar, né? Fazer o choquito, né, cara? Vou esperar um momento especial. Pera aí que eu acabei de tomar o Activia. Daqui umas duas horas... Daqui umas duas horas vai ser um momento especial. Vai estar limpo. Poderia você perguntar aqui, mas que momento ela fala, por exemplo, quando seu pau estiver duro? É, aí o cara tem que tomar uma surra de pau mole mesmo, né, cara? Porque... Do perna. Se o perna chacoalhar, vem até morcego. Não, mas se o perna fizer isso, a terra sai de órbita. Os marcianos falam, não vamos invadir ali, não, que os marcianos estão preparados. Tá com o pau mole do perna na pessoa, o pau enrola na pessoa. É uma chicote. Não, a última vez que o perna fez isso, acertou menos. É. Não, eu não come bola das mulheres porque bate lá da faringite, né? Dá problema de garganta. É, empala, né? Faringite. Amidalite. Esclareceu. Fala errado, eu troco a faringite. Doença, né? Faringite é faringite quando ela tem varize na garganta. Prega na garganta. Cara, mas hoje, no século XXI, as mulheres ainda têm o problema de assumir que dão o cu, cara? Algumas sim e algumas não, cara. Tem... Aí, assim, mas ainda tem esse... Eu acho que ia ser mais tabum. Problema de dar o cu do que as que dão assumir. A maioria não dão. As que dão assumem tranquilo. E as que falam, às vezes, o que o Anderson falou que a mulher ficou falando, ficava elas, falando, né? Mas a mulher que late não morde, né, cara? A fronha. Verdade. Mas voltando um pouquinho àquele assunto do... A mulher usar o sexo como uma arma, como barganha. Acontece muito no meu caso. E você... Ó! Ó, louco! Por que vocês estão tentando namorar todos os casados aqui? Eu sou o solteiro aqui da turma, né? Isso é porque ele é padre, né, cara? De... Exato. A mulher usa o sexo na cama pra comprar alguma coisa. No meu caso, acontece de uma outra forma, né? Eu não pago nada pra... Que eu fico, eu tenho um rolo. Mas quando eu termino delas... Por que que tá solteiro? Eu não pago nada pras meninas que eu fico. É. Depois não entende por que que fica solteiro. Paga as contas. Paga as contas que vocês pagam. Vocês namoram, vocês são casados. Paga as contas. Eu tô solteiro porque eu quero, cara. Dá uma dica. Tá, agora sei. Ó, padre, tô solteiro por opção, né, cara? Por opção delas. Não, esse negócio de usar o sexo como arma, a única vez que aconteceu comigo foi uma vez que eu desloquei a bacia. Como assim, cara? Ué, imagina. Eu já estourei uma pia já. Quer ver, Zé? Deixa eu mostrar pra você. Eu vou terminar das meninas que eu tô ficando. Ah, não vai dar certo. Dá um tempo, sei o que e tal. E elas geralmente, elas usam o sexo como arma, fica se insinuando. E o padre, sem querer cortar ele, mas ele usa esse argumento que não vai dar certo, sempre quando a menina fala assim, então, eu tô sem grana hoje. Eita. Saca? Aí ele fala, oh, então, não vai dar certo, vamos parar por aqui. O Perna usa o sexo como arma. Ele usa... De longo alcance. Como arma e como... O pipi. Boi no rolete. Colocaram um boi. O pipizinho dele tem o apelido de míssil Katyusha. É uma arma de longa distância. Mas... Desenvolva, padre, desenvolva, que a gente cortou você aí, né? Acelera, vocês estão me cortando. ela usa sexo como arma pra, tipo, ficar de novo, mais uma vez. A gente vai na balada e encontra ela, ó. A gente não vai ficar, tipo, na balada hoje. A gente não vai ficar. Ela fica se insinuando. Ela coloca a menor mini saia dela. Ela fala, você esqueceu uma coisa aqui em casa. Quando você vai buscar, ela tá lá, seminua. Dá também uma coisa... um filme só com um amigo, então vamos. Ela deita do seu lado. Mas não é uma coisa também de... O filme é Anal A3. A própria autoestima dela. Tipo assim, ah, vou mostrar agora, o cara vai ficar doidão e eu vou tesourar o cara depois. De novo. Da hora. Não, assim é bom. Cara, mas. Caio, também esse é o problema. Mas tem muita mulher que se insinua tal, o cara tá achando que, pô, agora eu vou faturar, né? Chega lá, ela corta. Aí depois na segunda faz a mesma coisa e corta. Aí depois, quando o cara já tá calejado e corta, aí, ah, mas esse cara. Principalmente a mão, né? Assim, a mulher ainda acha hoje que sexo segura homem, cara? Tem, cara. Claro que sim, cara. Claro que sim. Todas acham. Elas sabem que isso é idiotice, mas elas acham, elas fazem, elas agem assim. Então, aí depois fala assim, ah, tá vendo? Se tivesse comigo até hoje, eu teria liberado o boca. Mas o cabrioco. Não, mas se tivesse mesmo, e se tivesse mesmo, talvez não teria liberado, entendeu? E vai segurando o cara. E tem também, mudando um pouquinho do assunto, mas tem também aquelas mulheres que elas se insinuam pra todos, pra ter todos os homens aos pés dela, como você tava falando de se sentir. Inflar o ego dela, e no fim não fica com nenhum. Ela só quer todos da balada, olhando pra ela, todos da balada, aos pés dela. É um defeito da mulher querer fazer todo aquele clima, cara, na hora do sexo, cara? Olha, tem coisa que faz tanto clima, cara, que acaba não tendo efeito. Porque, sei lá, a nossa cabeça é diferente. A do Perna é mais diferente ainda. Cor de abroba. Eu acho que um defeito da mulher é não diferenciar romantismo de sexo. Elas acham que tem que estar tudo interligado, sempre junto. E não é assim. Ah, mas a gente também não diferencia muito. Se a mulher vai querer fazer um carinho romântico, você já vai querer meter, cara. Cara, é verdade. É verdade, cara. Não diferencia, isso atrapalha, na verdade, muitas vezes o sexo. Eu acho que elas querem juntar, na verdade, né? Então, é que... Ah, eu sempre quero juntar as mulheres. É que, assim, já, parece que já tá no DNA do homem essa parada, assim, de pensar em sexo 24 horas por dia, cara. Assim, tipo, você quando vê uma menina bonita, você já, porra, você já imagina ela... Você viu que ele não fala eu, né? Ele fala você, né? E tá olhando pra você. Não, eu também. Não, eu quando eu saio com a minha mulher, eu vejo uma outra mulher bonita passando, eu falo, ó, aquela mulher é bonita. Mentira. Claro. Não, falo. Mentiroso. Falo, caluniador. Eu falo assim, eu não fico falando assim, ai, que gostoso, delícia. Pô, aí bem também... É, dá bem... razão pros pensamentos na vida da esposa, né, cara? É, bem melhor que você. Eu minhas amigas bichas. Não, eu já tava no Berlim, sentado lá na frente, parou um caldo, assim, uma loura ali, nossa, que gostosa, meu amigo do lado. Nossa, gostosa mesmo. Da hora. Da hora, massa. Da hora, massa. Massa, cara. Às vezes a galera, porra, essas paradas de lesbianismo e tal, ah, da hora, uma mulher pegar na outra e tal, não sei o quê. E o cara se imagina entrando na jogada. Só que se ele entrou na jogada... Vai bater punheta. Ele corre... Exatamente. Ele corre risco de ser aterrado, cara. Não é assim, não. Não é assim, não. Ó, o padre só, tem rapaz, uma... Então, por favor, padre. Padre, conte então uma história aí que... Eu tava junto. Se eu não só chegava com o dedinho no final, né? Eu enfio o saco. Era você então, filha da puta, velho lazarento. A sua bunda precisa dar uma boa garibada. Passando a funilaria. É assim, então vamos fazer diferente a pergunta? Eu, vocês não, que eu são comi. Casados, eu já comi ele. Né? E eu que. É um ele. Namoro há algum tempo. Eu já comi. Já comeu? Eu. Já comeu? Foi aquele dia. Essa barbinha foi uma cosquinha, menino. Ui. Não, mas pode ter uma experiência ali, né, pra contar. Parece que a sim, respeito, né? De... Eu ia falar que interessante. E duas mulheres, é... Dá com duas mulheres juntas na cama, é que elas não conversam. Tá. Porque tá... Tá com duas mulheres na cama. Você tá com duas mulheres no bar, elas conversam, sai merda. Você tá com duas mulheres na cama, elas não conversam. Ah, sim, mas... É porque tá comendo ela milho, tá né? Ocupada, né? Putz, cara... Steel Girls in a Cup, comendo milho. O que é isso? Comendo milho? Milho? É ice cream, sabor choquito, cara. Pô, eu vi um bolo pra vender na internet, cara, formato barato. Do copinho lá do Steel Girls in a Cup e a bagaça. Verdade, nossa, cara. Pra vender, cara. Nossa, o Zé já encomendou um. E aquela parte de cima do bolo, porque isso daí é tipo o bolinho, cupcake, né? E o bolo de verdade tem a cara delas, assim, cara. E é de chocolate, cara. Tá aqui, pariu, é de chocolate, cara. Meio amargo. Ai, é com pintada de noz moscada. O cara já comprou já essa porra, cara. Você tenta... milho, né? Ele já sabe dos detalhes, cara. Certeza que já... Aqueles crisps do... Choco crisps. Cookies. Choco crisps. Cara, quando eu era moleque, cara, na escola, assim, eu pensei uma vez em pegar aqueles yo-yo creme, passar na parede, cara, e falar assim, puta, cara, vou comer isso aqui, cara. Dá uma dica de dinheiro. Só pra ver a reação do pessoal. Já pensou você passa no dedo no negócio errado, cara? E falando que delícia, cara. Você tem que deixar um mapa. Na parede, ai, caralho. Errei de parede. É, cara, não, voltando ao assunto, o Perna tinha falado dos lances de clima. Pra vocês, mulher que coloca aquelas fantasias de oncinha e tal, ajuda? Eu acho, sei lá, eu acho bom. Se eu tiver de mau humor, ajuda, porque eu vou cagar de rir da cara da mulher. Então, eu acho meio bizonho, cara. Bound by wild desire. Seu toba está fazendo o bico? Seu apelido é pica-fumo? Comeu pimenta e agora está tomando no cu? Se sua resposta foi positiva, adequira já. Pomadas para hemorroida. Ring of Fire. The Ring of Fire. Fala galera bizarra, aqui quem fala é Hugo Soares, eu sou do capascustomizados.com e eu também escuto Tosco Chanchada Podcast. A gente já falou em outros episódios que homem não tem muita rivalidade, assim, entre homens na questão das amizades e tal. Até as meninas falou que essa conversa era clichê, blá, blá, blá e tal. Então, mulher compete muito entre elas, cara. Isso é fato, assim, e até estranho, porque A gente vê na natureza o macho competindo com outro macho por causa da fêmea que fica lá só esperando o melhorzão. É, o fodão, né? O pau de mansa louco. Você sabe que isso tem até uma base científica, porque no mundo existe mais mulheres que homens. Ah, olha só, cara. Eu quero saber quantas mulheres sabem disso, desse dado, cara. É. Porque já tá implícito, não, tem mais mulher no mundo. Mas é instintivo, né, cara? Mas é instintivo. Tem mais mulher, vai no... lugar, tem mais mulher que homem, então elas acabam competindo entre si. Ah, mas a vaidade da mulher é completamente diferente do homem, né, meu? O homem botou um jeans, uma camiseta, beleza, agora a mulher quer mostrar que não, que isso aqui me deixa mais gostosa. Mas mulher que sobra no mundo é tudo freira, eu acho. Freira? É. Pra balancear. Então, porque nesse assunto, assim, você vê sempre menina falando, ah, porque eu comprei a roupa não sei aonde, eu comprei não sei o que, comprei um creme não sei das quantas, agora o homem fala assim, ah, meu, pô, comprei um Presto Barba. Não, ele não fala isso não. Fala assim, me empresta aí o Presto Bar. Que comprar o quê, cara? Comprar um por ano, assim. Então, usar até o fim, né? O cara vai jogar o sapato fora. Pô, vai tá pousando ainda, cara. Desperdiça não, mas aí tem sola ainda, porra. Dá pra botar uma meia sola, hein? De repente, uma dessas aí, tá com um perfume mais cheiroso, tá com uma roupa que chama mais atenção, causa essa, entre aspas, né? Essa competição, essa inveja, vamos dizer assim, né? Mas é demais, cara. Se tem duas amigas, entre aspas, que estão conversando, na hora que uma vai embora, a outra já mete o pau, é automático, cara. Mete o pau na outra. E elas competem tanto no meio profissional quanto social, né, cara? Tanto em balada quanto no trabalho. É, e nas Olimpíadas também. Foi a última Olimpíada, né, que a mãe pegou o bastão da outra, escondeu. Aí, ó. Você não lembra? Ai, que filha da puta. Competição, elas competem. Elas usavam de vibrador. Vidravor, aquilo lá. Vidravor. Cara, mas assim, vibrador? Entre homens rola, acho que assim, a diferença, porque no, entre homens também rola essa competição, mas é uma competição saudável entre homens. Aberta. Saca? É, a disputa. Assim, isso a gente falando no geral, né? Falando no geral, porque tem filha da puta também. É, o geral é um filho da puta, né? Falando no geral. O cara assim, ô, e aquela gostosa, nossa, é o cara, não, quem cara sou eu, não vou ver quem cara sou eu. Mas é uma competição aberta, tá mas, ligado? Mas fica competindo ali até aposta, né? Vou bater um cerveja. O cara fala mal na frente, né? Cara, e nas costas. Onde eu vejo muita competição, por exemplo, é em trabalho, cara. Sabe? Assim, aliás, assim, mulher, assim, duas mulheres, ou sei lá, um grupo de mulheres que trabalham no mesmo setor, elas não se dão, cara. Dá merda. Ó, é só. Duas só... mulheres trabalhando junto o dia inteiro, dá merda. Então, mulher é um ser. Então, o defeito da mulher nesse caso é ser antissocial, né, cara? É, então, você, né, percebe com isso. Elas. Pra, com é, entre quem, elas. Quem assiste esses reality show, Big Brother, aí vê, quando fica mais mulher do que homem, começa os maiores barracos, cara. Verdade. Porque homem é fácil resolver, cara. Homem, você dá um soco na cara, no outro dia você comenta na rua, velho. Ou dá outro. Elas vão fazendo uns planos malignos, né? Existe toda uma... Vingança. Palha. Querendo cortar o clitóris da outra. Não, vou cortar o clitóris dela. E é foda que isso parece até novela, né, cara? É incrível como, nesse caso aí, a realidade imita a ficção, né, cara? Porque... Depois do Jornal Nacional, alma zúmia. Lábios mutilados, né? Clitóris peludo. Cara, você já imaginou um clitóris peludo, cara? Não, fica imagina aí. Eu já, só com três pelinhos. É, assim, cara, aí, tipo um triângulo, tipo assim, uma, lado. Tipo uma biruga. É, cara. É, quando tem peito peludo, já viu peito peludo? Uma vez, quando uma mulher, cara, que eu terminei que eu tinha pelo no peito. Credo, peito, cara. Peito, ah, cara. Aquele tipo peito solzinho. Era uma delícia, menina, uma gatinha. Aí na hora que tira a roupa. Tipo Zangief. Não, cara, enrola o dedo, enrola o dedo e puxa, cara. Arranca ali, ó. Não, você começa a lamber ali, você encontra o pelinho, fala assim, dá licença, filha. Já puxa, já tira, já dá um tapa, já ajuda a menina. Já ajuda a menina. Não, você comenta, fala, ó, tem aqui um negócio, um corpo estranho aqui, eu vou arrancar. Puxa, acho que era meu, né? É, não. Ops, encravou o barulho do tangente. Ou então entra na brincadeira e fala, ah, eu tenho mais. É, aí ela pega e levanta o braço assim, ó, e mostra o subaco. Né? Eu sou prima da Claudio Hanna. Puta que pai. A mina tem dread na xereca. Ai, cara, não. Ô, gente, não é mulher falando mal de mulher? Nós falando mal, cara. Cara, uma vez eu ouvi um xingamento de uma mulher pra outra mulher. Eu falei assim, nossa, a menina deve ter chulé na teta, velho. Nossa, cara. Chulé na teta. É pra você falar da mãe dos outros, né? Sua mãe tem chulé na teta, né, cara? É. É coisa bonita falar. Fala, é coisa bonita falar pra mãe, né? A mãe dos outros. Cara, mas imagina a situação. Chulé na teta? É, imagina. É, só você é peixe. Imagina essa cena lambe embaixo. Não, mas... Sabe aquela barbela? E embaixo tem gorgonzola, né, cara? Ah, que marido é cena, deixa eu... E fica assado assim, né? Oh, hell. Sai da minha cabeça, sai da minha cabeça. Mas você passa a mão, sai aquela casca assim, né? Esfrega o dedo, sai aqueles macarrãozinhos pretos. Puta que pariu. Você olha o umbigo, parece bolso de calça jeans. Cheio de um estufo assim, né, cara? Mas... Os churros. Quando a mãe lava. Tem coberta, né? Verdade de coberta. Assim. Verdade de coberta. Né? É, estopa, né, cara? É fato que as mulheres elas se vestem pra outras mulheres, né? A gente comentou no início do episódio que a gente não repara no sapato que a mulher tá usando. A não ser quando ela tá pelada, você fala, putz, ele tá de sapato. Aí você repara, por Deus. Quando tem um grupo, né? Se você tiver numa balada, tenha 30, 40, 50 mulheres, a última coisa que você vai olhar é pro sapato dela. A não ser que você vidre na menina e faça aquela leitura completa dela. Mas se a menina estiver passando por você, você não vai parar pra olhar pra isso, né? A gente às vezes nota um pouco mais, assim, principalmente essa questão de salto, é quando a gente já conhece a pessoa, sabe que ela tem uma estatura mais baixa, né? E De repente ela parece o boneco de Olinda. Você olha e fala, nossa, né, cara? Aí sim você olha o detalhe. A roupa que o homem repara em mulher, cara, que você ela tá de mini saia, com a saia transparente, isso. Mas você é. Que de mini saia, lembra? Você pega tua amiga tua, tá vestida ontem, você não lembra. É, e outra, é cara, detalhes fala, de nossa. Roupa. Detalhes de roupa de mulher, quando o cara percebe, é coisa assim, o cara guarda 5 segundos ali e já esqueceu. Não, ele vai lembrar. Já esqueceu. O cara só olha, ele só olha quando aquilo de alguma maneira deixa a mulher gostosa. Ele vai olhar e falar assim, olha, lembra aquela moça que tava com uma blusa decotada? Tá com puta decote na frente? Ele tava com as costas de fora? Então, mas aí ele lembra das costas ou do decote. Do decote. Eu sei, na verdade. É, lembra do peito. Eu já conheci uma mulher pela bunda, cara. Como é que é? Você olhou com o cu de trás. Você olhou com o olho traseiro e reconheceu. Ela chegou. Ela chegou. Opa! Lembra dela? Pera aí, você virou de costas. Deu aquela encarada assim. Aquela filmada aqui. Olha aí. Você conheceu pela bunda, mano. Eu achei. Mulher esperando a encoxada, ele vai e fica com o terceiro olho. Tô filmando aqui. Oi, oi, tudo bem? Seus poços. Conheci ela pela bunda porque eu fiquei com a menina, ela tava tão bêbado que eu não lembrava a cara dela. Eu cheguei numa balada, cara, de uma menina de costas, eu olhei a bunda. Cara, é aquela mina. Caralho. Não, a nossa versão foi muito mais engraçada. Ela também deve reconhecer sua bunda em todo lugar. Falar lá, o cara que me encoxei. Não. O cara que me olhou com o olho que nada a ver. Eu não reconheci ela pelo dedo, eu reconheci ela pela bunda. Eu gostaria de perguntar a opinião de vocês, se alguém entende isso. Qual o problema da mulher chegar numa balada e outra mulher tá com a mesma roupa que a dela? Ou elas não entram, elas vão embora pra se trocar, elas não vão na balada, se perde a noite. Sinal comprou na noite ainda fica mal-humorada depois do seu lado, né? Que tem, cara? Então, devia perguntar pros homens, né? Assim, as mulheres deveriam falar, eu fulano, tem algum problema? Tá, foda-se, meu. Você é o primeiro que não tô nem olhando tua roupa. Você tá de roupa? Sim, tem. Tira a roupa logo, vai. O quê? Você trocou de roupa? É? Não, cara. Eu não tenho problema nenhum com isso, cara. Mas, meu, é o que a gente tá falando, cara. Mulher não gosta de mulher. E aí, se ela estiver vestida igual uma mulher da qual ela não gosta, ela vai ficar putíssima, né, cara? Mas convenhamos, cara. Algumas mulheres têm razão, porque o que a gente vê de menina passando a perna em outras meninas, cara... Mas isso. Porque não gosta da outra. Os motivos são vários, né, cara? Mas, assim, o número de mulheres que sacaneiam as outras... outras é maior do que homens que sacaneiam. Mulher pega outros pesado, homens. Joga baixo. É, cara, sem assim... ética. Sem ética. Olha só. Aquelas mulheres que não gosta da outra por nada, porque o santo não bateu. É verdade. Por que o santo não bateu? Ah, daqui é minha amiga, não cumprimenta, tá? Aí olha pra cara feia pra menina. Aí a menina, pra essa vez, chega e não cumprimenta. Cumprimentou eu. Lógico que cumprimentou. Você não cumprimentou ela, olhou pra cara feia dela. Ah, você olhou pra cara feia de mim? Tá olhando cara de pitbull pra menina. Cara, mas o que você tem contra ela? Nada. O santo não bateu. Eu não gosto dela. Então, é aí quando rola esse lance. Eles não conversaram, nem conhece. Eu não quero falar sobre isso, não vou dar pra você hoje também. Aí que... Se fudeu. Aí o que acontece? Se a pessoa cumprimenta, aí a menina cumprimenta com uma cara de bunda e tal, e fica falando, tal, o santo não bateu. Aí se a menina que tá chegando não cumprimenta, aí, tá vendo? Chega, não, nem cumprimenta ninguém. Ela não sei o quê. Biscate. Tudo é motivo, cara. Tudo é motivo. Nossa, tudo, cara, é motivo. Mulher nossa sempre acha que as outras são todas biscate, não presta nenhuma, né? É verdade. Principalmente quando você cumprimenta ela. É, você chega. Você não, e se você cumprimenta a menina e ainda dá um sorriso, é simpático. Ih, aí fodeu. O que essa vaca tá te olhando? Você não vai mais sair quando ela estiver junto, não. É. O que você já teve com ela? Já pegou? Já pegou? É. Essa aí é daquelas uma lá que você... Aquelas biscate lá? É. Nossa, cara. Você ficava quando tava solteiro, é? Que não sei o quê? Sinceramente... Seu puto. Sinceramente, esse é um defeito que eu não aturaria, cara. Eu não tenho ciúme paciência. Doentio? Não tenho paciência pra ciúme, cara. É, dá, né, cara? Assim, doentio, né? A gente sabe que algumas coisas incomodam, cada claro, um tem o seu limite e tal. Eu conheço histórias de amigos, assim, que não podiam mais sair pra fazer nada. Eles teriam que ficar 24 horas, assim, do lado. Se você fosse no banheiro, era perigoso a mulher pedir pra ir junto. Não, seu, não, não, na hora, cara, o cara, da hora. O cara vai hora. No banheiro, ele tem que ligar, ó, tô no banheiro, viu? Ah, mas é bom... Mas é bom o perno, que ela diz, ele não precisa nem levantar pra ir no banheiro, é só esticar o pinto. Cara, algumas... Algumas... Deixa o pinto dele dentro do banheiro. De repente você olha e ele tá virando os olhos. Assim. É. Aí de repente ele dá só aquela tremidinha. Vai ondas, né? O ciúme de algumas mulheres é tão absurdo que tem ciúmes até dos amigos, cara. As minhas amigas têm ciúme, saca, de mim. Que isso, ciúme, cara, de amigo, mas eu fico com todas as meninas que eu fico. Ai, padre, é feia. Ai, padre, não sei o quê. Elas acham defeito. Todas elas acham defeito. É incrível, cara. Agora, o pior ciúme é o ciúme do que você não fez. Nossa. Porque, tipo assim... Ah, tem uma você desconfiança. Tava lá e você deve ter ficado arrastando asa pra não sei quem. Seu biscateiro. De repente você foi pra fazer um serviço, entendeu? Nossa, mas e se você arrasta asa? Não, a gente arrasta asa. Não, vale por você. Lá vai. Vale por você. Olha o solteiro que eu posso falar. Solteiro, é, querendo fazer coisa... mais amigos solteiros. Mas tem coisa que é... Tem uma outra pessoa lá, mas é camarada seu, entendeu? Não tem mulher. Assim, tem mulher, né? Arrastar asa pro cara pode, né? Gosta. Liberado. O cara gosta. Aí ela chama fazer um menor. Como é que é? O quê? Sai fora. Fala, Zé. Não, aliás, fala, Silvio. É, tá certo. Homenagem à toa. Homenagem à toa. Nunca fiz com um homem. Um gay, mas com um homem não. Quando eu tô num barzinho, por exemplo, que chega algum amigo meu com a namorada, eu sou educado com ela e eu a trato como eu trato um amigo meu mesmo. Ela passa a ser um amigo meu e não tem ali qualquer conotação sexual ou qualquer coisa do tipo, porque eu respeito os meus amigos e, é claro, as namoradas e esposas deles. Mas você acha que mulher, quando uma amiga arruma um namorado, você acha que elas também respeitam ou elas ficam andando em cima? Cara, é aquele negócio que a gente tava falando, que mulher adora um cara de aliança. Mano. Mas é da amiga, cara. Não, já vi acontecer. Acho que em geral, acho que elas respeitam, mas existe bastante que não respeita, não. Existe também aquela coisa da competição. Às vezes a mulher... Por falar em mulher, né, Nicolau? Mulher do Nicolau. Isso ligando que vocês ouviram, aqui. Tá, isso que vocês ouviram, gente, é o telefone do Nicolau, a esposa dele. Só um segundo. Alô. Desligou na minha cara. Já ouviu o podcast, cara? Pô, mano, ela tá ouvindo live. Tá ao vivo. Já viu? Ela ligou pra falar que não queria mais nada. Já viu quem manda lá. É, aproveite que essa vai ser a última vez que você vai ouvir a voz do Nicolau, porque após a publicação desse podcast, ele vai dar um sumiço da face da terra. Nada, ele vai falar mais fino, só porque ela vai cortar o saco. El castrato. Então vão reconhecê-lo na próxima vez. Eu vou falar assim, viu? Aí ele vai cantar no próximo Freddie Mercury pra ti. Bote na gente lá. Então, mas esse lance aí de dar em cima, cara, mulher dar em cima do namorado da outra, ou sei lá, é, isso aí é coisa de caráter, cara. Isso aí é a mesma coisa de cara que fala que é teu amigo e dar em cima da namorada, entendeu? É a mesma coisa. Não, mas existe a competição entre as mulheres. Então, muitas mulheres fazem isso porque, tipo, ela chega com um namorado bonitão, ela fica vendo aquilo, tá? Por que ela consegue? Eu acho que eu também conseguiria. Aí vai lá e dá aquela insinuada. Mas pro cara dar em cima dela, ela dá uma insinuada, mas às vezes nem vai ficar. Mas só pro cara dar em cima dela pra provar, tá vendo? Se eu quiser tirar dela, eu tirava dela. É competição entre mulheres, então, né, cara? É vaidade. É pela menina. É isso mesmo, cara. Não é então, pelo cara, é pela menina. É competição com a menina. Não tá nem pro cara. É porque então ela não é amiga, né? E tira do cara, fica com o cara e depois dá o pé na bunda do cara. Então ela não é amiga. É aquela amiga que cumprimenta, oi, amor. Aí na hora que ela vira as costas. Eu fico indignado. Então essa amiga aí é tipo aquela amiga que cumprimenta, oi, querida. Aí na hora que vira, fala, biscate. Mas que fique claro, né, que apesar de todos os defeitos das mulheres, até hoje não foi inventado nada melhor, né, cara? Mulheres, nós te amamos. Mulheres mudas, né? Inventaram. Tem uma invenção um pouco melhor, né? Eu fiquei com uma mudinha uma vez, cara. Melhor coisa. Pera aí, o que o padre tá falando? Que bizarro. Fala aí, padre. Eu fiquei com uma mudinha uma vez, surdo muda, cara. E como é que é, cara? O interessante é você ligar pra ela, né? Porque você, na verdade, você liga pra amiga dela. Uma vez eu tava em casa conversando, né? Meu irmão chegou, por que você ligando? Tava falando com a fulana. Ah, você tá falando com a fulana? Quer dizer, tô falando com a amiga dela, fulana tá do lado, pra marcar pra sair. Mas é legal sair com ela, porque ela então ela também era surda. Aí passava a mulher do meu lado, eu passava a mulher do meu lado meu, gostosa. Ela e quando você peidava também, né? É, não, era assim. Aí ela fazia. Você podia fazer aquele. Fazer com gosto, assim, não ficar segurando. Né? Aí a muda fala assim: filha da puta! Ela até falou. Mas falando bem das mulheres agora, as minhas melhores amigas são mulheres. Eu tô aqui porque eu não gosto de vocês. Eu também ia achar estranho pra cacete, cara. Não, tem outra. Ou então se os melhores homens fossem amigas. Quer dizer que as suas melhores amigas são mulheres, então? Que bom, rapaz. Sim, sabe? Melhores amigos, amigos barra, sabe? Não, amigo, amiga, entre parênteses. Deixa eu te ajudar. Vai. As suas melhores amizades são com mulheres. As minhas melhores amizades são com mulheres. Obrigado! Se não fosse... É, porque o cara quase chamou as amigas de bissexuais, né, cara? É, mulher, amigas barra amigos, né? Eu acho que são algumas. É, hermafroditismo isso aí, né? Isso é um... Amigo as. Padre, tem as hermafroditas. São amigas assim que você pode ir num jogo, pode ir no boteco e depois você come elas. É meio com pinto. As minhas melhores amigas eu não como. Não como porque elas não te dão, né, cara? Mas, ó, a gente gosta das mulheres. Elas têm bom gosto. Eu tenho uma teoria porque que a gente gosta tanto das mulheres. A gente é homem? É. Oh, boa, é verdade, cara. É por causa disso. Nossa. Não, deixa eu falar sério. É sério que eu vou falar agora. Deixa eu pensar como é que eu vou dizer. É por causa de precheca, sabe? Por causa disso. Perna. Deixa eu pensar num termo não tão ofensivo, tá, assim. Desculpa, Zé, desculpa aí, cara. Que você sabe, né? Não, vou tentar usar um termo menos ofensivo. O chavascão mesmo. Isso aí, Zé. É isso, é o bucetão mesmo. O boga, gostei do boga. É, tem o boga também, boga. Cara. É, pieba, coisa assim. O top. A xaroba, né? Cara? É. Xereca. Xoxosa, né? Vamos ao final, os homens vivem em função disso, né? É verdade. Alguns são meio punheteiros, mas... Tosco Chanchada Podcast.